Eu tô Eu ocupada faço. fazendo minha ficha, não posso. Não, relaxa. Eu faço um repeteco aqui basicão de como aconteceu semana passada a coisa. Vocês estavam vivendo suas vidas de boa, cada um no seu lugar, cada um no seu cantinho. E a Gabriele, a Eloel e o Safadim perceberam que estavam sendo seguidos. Que havia pessoas que estavam seguindo vocês. E ficaram todos paranoicos, né, com receio do que fosse, pudesse ser isso. E tentaram descobrir quem que estava seguindo ou despistar as pessoas que estavam seguindo. Essas pessoas, elas acabaram se afastando por conta própria e desaparecendo nas sombras da noite, vocês não as viram mais. Porém, em cada lugar onde vocês estiveram, né, por onde essas pessoas misteriosas passaram, elas deixaram um envelope endereçado a cada um de vocês. Nesse envelope continha uma passagem de avião. Tinha dinheiro? Falei que tinha dinheiro? Não. Não, né? Não tinha dinheiro, então perdeu a chance. Não tinha dinheiro. E tinha uma carta dizendo: venha a Londres, preciso me encontrar com você. E uma reserva de hotel no nome de vocês, o nome que vocês usam na Haled, na Terra. E com a passagem de avião já para data pro dia seguinte. Tá? E aí vocês ficaram extremamente desconfiados do que fosse isso. E essa carta estava assinada só com a letra M. Ficaram desconfiados e foram fazer uma investigação para tentar encontrar detalhes do que poderia ser isso. Quando vocês procuraram sobre M e na Inglaterra e qualquer coisa parecida, vocês encontraram os nomes de diversos deuses celtas, deusas e deuses celtas. E encontraram o nome de uma empresa também. Uma empresa chamada Avalon Corp. Certo? Lembram disso? Sim, senhor. Isso aí. Sim. Essa empresa, Avalon Corp, pertence a uma pessoa chamada Morgan LaFay, cuja assinatura tem o mesmo M estilizado das cartas que vocês receberam. As pessoas que estavam seguindo vocês, normalmente elas traziam no corpo ou na vestimenta algum símbolo que era relacionado à religião celta. E isso foi a pista que vocês usaram para pesquisar e para chegar às informações que vocês conseguiram encontrar. E de posse dessas informações, vocês resolveram, cada um no seu tempo e no seu local de partida, rumar para Londres para investigar o que que estava acontecendo. Quem que é essa pessoa misteriosa que, em primeiro lugar, conhece vocês? Segundo, conhece o nome de vocês? Terceiro, sabia exatamente onde encontrar vocês? Não só no local, mas o momento exato para isso. E aí vocês decidiram ir para Londres e investigar, tá? A Eloel estava em Santa Cataralha, né? Tava lá em Blumenau tomando umas Oktoberfest da vida. E quando recebeu essa carta, e aí foi encontrar com a irmã dela, a Gabriele, que estava em São Paulo. E a gente terminou no meio dessa viagem da Eloel, que foi escutando um audiobook falando sobre os mitos celtas e a religião celta como um geral. A Gabriele, enquanto aguardava a chegada da irmã, fez uma pesquisa mais apurada na internet e encontrou essas informações sobre Avalon Corp, esse cara chamado Morgan LaFay. E tá aguardando a chegada da irmã em São Paulo para poderem dar seguimento à investigação. Enquanto isso, né, o Safadim, ora ora, ele estava no Rio de Janeiro, de boaça, tomando uma cervejinha na beira da praia, quando apareceu a pessoa que estava seguindo ele, ele ficou desconfiado, tentou invocar a aura de medo dele, que os Rashmalins possuem, para afastar essa pessoa, começou a afastar o dono do boteco, tudo. Foi procurar a pessoa desapareceu e descobriu que essa pessoa tinha enfeitiçado um surfista para o surfista entregar a carta para o dono do boteco entregar a carta para ele. Ele pegou a carta, voltou para o seu apartamento e quando ele estava investigando, lendo a carta e tentando entender o que estava acontecendo, ouviu batidas à sua porta. Quando ele abriu, ele deu de cara com a Juliel, zero defeitos, que estava chegando do céu porque ela relatou o seguinte fato bizarro para ele. Ela estava lá no segundo céu, vivendo sua vidinha de boa, torturando as pobres almas pecadoras dos seres humanos, para que eles pudessem alcançar a redenção, quando apareceu uma alma sem os membros, sem os braços. E isso não é uma coisa normal de acontecer. Normalmente as almas elas chegam completas, até tem almas mutiladas, mas não com aquele grau de mutilação que você viu. Isso foi muito estranho. E, no meio das torturas, você começou a interrogar o humano para perguntar o que tinha acontecido com ele. E esse humano ele falou Shendor e dor, sofrimento. Você buscou nas suas memórias o que era Shendor e lembrou-se de um nome que não deveria existir mais, um nome de um feiticeiro humano que viveu na era antediluviana, quando ainda existiam os reinos da Estígia, de Hittawa, a cidade de Enoque e tantos outros. Esse feiticeiro foi um dos reis de Enoque. Já na decadência de Enoque, quando Enoque já tinha saído do seu auge, depois dos últimos cataclismas, e ele desapareceu, ninguém nunca encontrou-o. E se ele tivesse morrido, obviamente ele deveria ter ido para o segundo céu para ser torturado por conta dos crimes dele, os crimes gravíssimos que ele cometeu em vida, que foram os crimes de capturar e assassinar celestes anjos. Ele era um caçador de anjos. Era um feiticeiro muito poderoso em sua época. E não deveria existir mais, deveria estar morto, embora ele nunca tenha ido parar no segundo céu, né? Talvez ele possa ter ido para o inferno. Mas o fato é que no segundo céu ele não chegou. E é muito estranha essa história de esse cara estar vivo, um cara que deveria ter morrido há cerca de 20 mil anos atrás. E aí isso despertou a curiosidade da Juliel, que desceu até a Haled e foi procurar o seu companheiro de casta, o Safadim, que manja dos Paranauês na terra, tem diversos contatos. Passou a carta para ele e falou: "Tó, investiga, se vira aí que eu vou voltar para o céu." E ele falou: "Não, não, não, minha filha, fica comigo, tá acontecendo alguma coisa estranha e você vai investigar comigo." E aí ele usou o seu poder de Rashomallim para sentir vibrações místicas, primeiro na carta dele, depois na carta da Juliel, que lhe foi entregue quando ela desceu na Haled, no corredor do apartamento do Safadim, e quando ela foi bater a porta, apareceu um garoto, entregou a carta para ela e saiu correndo e sumiu. E aí, esse garotinho desapareceu, sem dar sinal de vida, e a Juliel entregou a carta para ele, relatou o que tinha acontecido no céu e falou: "Investigue." E ele pegou a carta para sentir as vibrações dela, né? Primeiro na carta dele, ele sentiu as vibrações de que uma pessoa tinha enfeitiçado o surfista para entregar o recado para ele. E depois na carta da Juliel, ele sentiu as vibrações do garoto que entregou a carta para ela. Primeiro, o garoto ele não é um ser humano. Ele é um tipo de fada, né, como se fosse um elfo. Eu acho que dá para vocês verem ainda a imagem dele no Roll20. Quem é que tá aqui? Eu vou botar de novo para vocês verem, assim que eu conseguir. Aí, consegui. Se vocês olharem no chat do Roll20, vocês vão ver a imagem desse menino aí. É um elfo. E a sensação que o Safadinho teve ao tocar a carta que esse garoto entregou para Juliel foi uma sensação de medo, mas um medo muito antigo. Um medo de ser atacado e morto, assassinado por anjos. Porque, como vocês bem se lembram, Logo nos primeiros dias da criação, quando Miguel decidiu exterminar os seres humanos, porque os seres humanos eram impuros e estavam pervertendo a criação de Deus, quando Miguel tomou essa decisão, as primeiras criaturas a serem atacadas por Miguel foram os chamados deuses etéreos. Então, todas as mitologias que vocês conhecem, que não têm ligação com a mitologia judaico-cristã, por exemplo, a mitologia celta, mitologia egípcia, mitologia greco-romana, mitologia hindu, todas essas mitologias elas são verdades, são fato. Os deuses dessas religiões, eles de fato existem ou existiram. Eles eram espíritos que atingiram um grande grau de poder, ou mesmo seres humanos mortais que conquistaram um grande grau de poder e sabedoria, e por isso foram adorados como deuses pelos humanos primitivos da época. Miguel se ressentiu disso porque ele queria que só os anjos fossem adorados como deuses e quis exterminar esses povos etéreos. Porém, teve uma guerra e no meio dessa guerra os anjos tomaram um coro e tiveram que assinar um tratado de paz e pedir desculpa para os seres etéreos. E assim as fadas e todos esses deuses etéreos eles aceitaram esse acordo com os anjos de não agressão mútua. E conforme o tecido da realidade ele foi engrossando com o passar dos anos, essas criaturas etéreas foram recuando para o plano etéreo, daí o seu nome de deuses etéreos, e se desvincularam do mundo e os mortais nunca mais viram sequer sinal dessas criaturas. E, de acordo com o relato do Safadim, esse garoto que entregou a carta para Juliel, ele é uma fada, um desses seres etéreos. E, durante a sua pesquisa, a pesquisa que os dois fizeram para procurar sobre M, relacionado com fadas, relacionado com mitologia celta, né, durante a pesquisa dele, ele encontrou alguns nomes de deuses celtas, deuses e deusas celtas, que começam com a letra M, e decidiu investigar. Em especial, uma deusa, cujo nome é Maeve ou Maeve. Depois tem uma curiosidade para relatar sobre ela. A rainha Maeve, rainha celta de eras atrás. E na pesquisa do Safadim, ele descobriu que existe o túmulo dela na Irlanda. E ele resolveu ir para a cidade de. Como é que era o nome da cidade mesmo? Sligo. Eu sempre falo quase Estigo. Cidade de Sligo para investigar antes de irem para Londres ver o que está acontecendo, porque que vocês estão chamados lá. E foi aí que nós paramos na semana passada, ok? Beleza? E aí, Ana e Marco, ou como vocês são mais conhecidos, Storm e Aladia. Vamos fazer uma breve introdução com vocês. Para jogar vocês no meio da ação já também. Eu quero saber duas coisas de vocês. Primeiro, vocês. A Ana eu já sei, lado de Gabriel. Marco, você é Gabriel ou Miguel? Tá mutado. Tá, não, tá mutado. Sou neutro. Quem pagar mais, Neutro. tô na área. Ok. Segunda pergunta. Vocês estão na Haled? Vocês estão na Terra? Se você é neutro, você deve ser um anjo exilado. Então, com certeza vai estar na Terra. Posso falar que sim? Pode Então, falar que sim. sim. Sim. Ok. Beleza. Vocês estão na Terra 2020, pandemia assolando a humanidade. O que que vocês estão fazendo nesse inteirinho? Como vocês levam a vida de vocês na Terra? Tá, eu tô no meio da Amazônia tentando cuidar e proteger ela, já que eu sou um mexim e da água. Tô ali no meio da mata ciliar tentando proteger. Tô ajudando a galera a Sofrendo. proteger. Sofrendo pra caramba, tá? Nesse Sofrendo ano, muito, então. mas força. Ok. Muito bom. E você, Eu Marco? estou no meio do combate ali em algum hospital, ajudando a galera a cuidar do pessoal do corona. Ok, tá lá na linha de frente. Muito bem. Você tá lá na linha de frente, ajudando a cuidar dos enfermos do coronavírus. E chega um paciente em estado gravíssimo, tá? Sufocando. E os médicos, os paramédicos já falam, não, vai ter que entubar, esse aí é grave. Ele tá sufocando, quase morrendo realmente. E aí pedem para você carregar a maca dele, né, para levar para um quarto de UTI para entubar esse pobre homem moribundo que tá diante de você. Ele é um homem que aparenta ter uns 60 anos já é idoso, certo? E quando você olha para aquilo, você simplesmente lamenta, porque você já viu diversas vezes acontecendo isso. E você sabe que o destino dele não vai ser muito bom. Tá? Tem grandes possibilidades dele vir a falecer. E aí você é designado para levar ele pro quarto dele para ele ser entubado. Tá? Você tá carregando ele na maca, levando a maca pro quarto. Tá, e quando você chega no quarto, tá colocando ele na cama, tudo, né? E você tá lá com todo o aparato de proteção anti-coronavírus, como manda o protocolo, que você tá se misturando aos seres humanos, mas você tá tranquilo, porque você, enquanto um celeste, você é imune às doenças. Não tem que se preocupar com isso. Justamente por isso tá lá auxiliando na linha de frente. E aí quando você termina de colocar esse homem na cama, né, ele gruda assim na manga do seu avental, né? E puxa você pra perto dele. E a impressão que você tem é que ele vai falar alguma coisa. E aí você vê que os médicos, enfermeiros, estão correndo pra lá e pra cá, né? Pra preparar o entubamento dele. E nem tão ali prestando atenção nisso que ele tá fazendo. Né, isso aí seria uma coisa de gravíssimo risco. Ele puxar você pra perto num momento que tem que ter distanciamento social e querer sussurrar alguma coisa pra você. E aí ele puxa você assim e os médicos não estão nem vendo, né, pra te censurar. O que que você faz? Mutado. Tá mudo. Eu encosto próximo dele e pergunto o que ele tá querendo dizer. O que ele tem pra falar. Ok. Muito bem. Ô Marco, qual que é a sua casta mesmo? Querubim, quero guerra. Pode parar. Ele puxa você pra perto dele e fala assim, com um sotaque que não é brasileiro. Eles estão acabando com nós. Precisa detê-los. Acho que encontraram o caminho. E aí ele pega assim no bolso dele e entrega um envelope branco pra você. O que tem nesse envelope? Depressa. Uma mensagem para você. E aí ele vai deitando assim e você percebe que ele vai desfalecer, que ele tá muito enfraquecido. Você abre o envelope? Abre o envelope, isso, o que tem no envelope? No envelope é aquilo que você já presume, né? Uma passagem para Londres, uma reserva num quarto de hotel, num hotel chique lá de Londres, e um bilhete assinado com a letra M. Nesse bilhete tá escrito assim: venha a Londres, ou seus segredos serão revelados. Sei exatamente quem você é. Preciso de você, pois o terceiro céu corre perigo. Só vamos, chamou pro pau, tô na área. Beleza. Storm, você tá no Amazonas, cuidando da água, cuidando da mata. Isolada de tudo. Então, subitamente, você começa a perceber barulhos na mata próxima a você. O que, que você faz? Ah, eu vou investigar pra ver o que, que tá acontecendo. Se não é algum bichinho. Ok, joga um teste de percepção pra mim. Primeiro teste do dia. Você vai lá na sua ficha do Roll20. É só clicar em percepção? Você clica em cima de percepção e ele vai rolar o teste e vai dar o resultado pra gente. Ok. Certo. Foi um teste bem ruim. Ai, que bom. Mas não tem problema porque a dificuldade é bem pequena. Tá? Você escuta esse som e você segue o som. E aí você vai seguindo o som, se embrenhando no meio da mata ali. E aí você vê um javali que tá deitado no chão. Ele tá ofegante. Ah, vou lá ajudar ele então, né? Você vai ajudar ele. Ele não reage. Ele fica quietinho, parado. Ele permite a sua aproximação como se ele não temesse você. Joga um teste pra mim de inteligência. Se você tiver proficiência em medicina, pode jogar teste de medicina. Pera. Vai na ficha, olha medicina, vê se tá marcado. É, pode clicar direto em cima de medicina. Não, independente não. De tá marcado ou não. Pode clicar direto. Em medicina? Isso. Foi bom. Foi bom. Tá, você olha pra esse javali e você percebe o seguinte, de imediato, quando você se aproxima dele, começa a examinar ele. Ele não tá machucado. Ele não está doente. Aparentemente ele está só cansado. E aí você escuta uma voz atrás de você. Não se preocupe, ele está bem. Diz a voz. O que você faz? Vamos ver quem é essa voz. Olho pra trás, tento procurar ela. Quando você olha pra trás, você vê algo que há muitas eras você não vê. É um garoto. Ele é pequeno. Ele tem a pele meio esverdeada. Os cabelos eriçados e vermelhos. Todos desgrenhados como se fossem labaredas, como se fossem chamas. E você olha, você tá baixado olhando pro javali, você vai olhando ele de baixo pra cima. Quando você olha no primeiro ponto do corpo dele que você consegue identificar, você vê os pés dele virados pra trás. E aí você olha, e aí você reconhece. É um ser etéreo, é um curupira que tá diante de você. Ó, que bonitinho. E aí, curupira, como é que você tá? Ele olha ao redor assim. É, não muito bem. Está vendo o que estão fazendo aqui? Você está ajudando, está tentando impedir. Parece que alguns de vocês celestes têm bom senso. Não todos, mas sem ressentimento, sabe? Por que que você está aqui? O que que está acontecendo? Me conta. Eu vim lhe entregar uma mensagem. Uma mensagem? Sim. Uma amiga minha me pediu pra te trazer uma mensagem. Que amiga? Ela é como eu. Não na aparência, mas sim na essência. Alguém preocupada também com a natureza. Nomes. Gosto de nomes. Sim. Ela disse pra você sair da floresta. Ir até a cidade. E lá você encontrará um dos contatos dela, que lhe entregará uma carta. E você sabe me dizer quem seria, onde eu posso encontrar essa pessoa, esse contato? Na verdade, não. A resposta que eu tive, a mensagem que eu tive no planetário é de que essa pessoa encontraria você, e não o contrário. Para qual lugar na cidade eu devo ir? Sem nenhum ponto específico, é só chegar na cidade? Que cidade? Ora, é curioso. Manaus? É curioso, porque ela disse para você seguir o seu coração, os seus instintos. Exato. E que ela saberia exatamente onde você estaria. Poxa vida! E ela tem razão, porque ela me disse exatamente o ponto da floresta onde procurar você. E aí está você. Caramba. Curioso, então, né? Muito curioso. É... E você não tem mais nenhuma informação assim pra me dar, pra me ajudar? Nada que eu esteja autorizado a lhe revelar. Só que ela é uma pessoa muito sábia e muito poderosa. E parece que ela tem alguma informação importante para te passar. Tudo bem, então. Muito obrigada, Propira. Dada a importância dessa pessoa, eu sugiro que você vá depressa. E não se preocupe. Eu cuidarei dessa região em sua ausência. Muito obrigada, eu agradeço a sua ajuda. Vamos conseguir. Bom, então eu tenho que ir pra cidade. Ok. Você é a única do grupo que pode manifestar as suas asas nesse momento. É sério? Por quê? É sério, olha que porque está no meio da floresta. Ai, é verdade. Bom. Isso vai fazer com que você chegue rapidamente ao seu destino. Não tenho a menor ideia de pra onde eu vou. Acho que a cidade, sei lá, posso ir pra Manaus. Manaus? Ok. É. Asas batendo, marcha de colagem, turbinas e já, você abre as asas e uma pra Manaus. Então eu tô voando pra Manaus. Não demora muito pra você avistar a cidade. Conforme você vai se aproximando dela, você vai sentindo suas asas enfraquecerem e um calor intenso tomando conta delas. Chega num determinado ponto, você presume que é sensato você pousar, desfazer as suas asas e continuar a pé. Caso contrário, elas se incendiariam quando você ficasse muito perto da cidade. O resto do caminho você percorre a pé. Quando você chega na entrada de Manaus ali, já perto do porto, na beira do rio, você vê uma pessoa, uma figura encapuzada, que acena pra você, logo quando você tá entrando. Tô meio receosa, hein? A pessoa acena pra você, assim. Faz tá, um gesto com a mão. Eu diminuo o passo, fico olhando pra essa pessoa pra ver se tem alguma coisa em que eu possa, sei lá, reconhecer ou sentir. Certo, de longe... Assim, né? De longe você nota o manto da pessoa que possui aqueles nós celtas, sabe? Umas triquetas da vida. Essa pessoa possui isso no manto dela. Tá, eu vou me aproximando dela então, porque ela... Não sei. Alguma coisa me parece que é pra ir pra lá... Eu vou me aproximando mais dela. Ok. Você vai se aproximando, essa pessoa ela vai se afastando pouco a pouco de você. Tá? Tentando atrair você pra longe da multidão que tem ali na cidade. Eu vou seguindo, mas bem devagarzinho, bem assim, receosa. Ok. Pra tentar fugir caso necessário. Tudo bem. Quando vocês estão num ponto que está mais afastado assim da multidão, já razoavelmente deserto, tá? Essa pessoa ela enfia a mão assim por dentro do manto dela e puxa o famigerado envelope branco. E aí põe o envelope no chão para você. O envelope ali no chão. Quem ele é. Pergunta quem ele é? Ele vira pra você. Ele vai se afastando assim, de frente pra você, tá? E aí ele fala: só um mensageiro. Uma voz grave e rouca. Não posso revelar. É importante não saber, pois o futuro depende disso. É só muito estranhamente, dizer. Eu pego o envelope e abro o envelope. Ok. E quando você abre o envelope, você vê que ele vai se afastando e ele vira de costas para você e vai se distanciando. Quando você abre o envelope e você olha dentro do envelope, tá lá. Passagem para Londres, carta e reserva num hotel. Na carta, diz assim: lamento tirá-la dos seus afazeres tão importantes. Mas o equilíbrio de todas as coisas depende de você. É hora mais uma vez de enfrentar um velho inimigo em comum. Embora talvez você não se lembre disso. Venha a Londres. Assinado M. Então vamos pra Londres, né? Ok. Beleza. Nesse meio tempo, a Eloel chega em Sampa, na casa da Gabriele. Vocês finalmente se encontram. Tá, peraí, Jeff. Mas antes disso, o que eu aprendi ouvindo o audiobook dos livros? Ok. Vamos pôr assim, você é um anjo. Ou seja, tem uma mente assim, diferente da mente dos seres humanos, consegue colocar ali pra ouvir em 3x. Vamos dizer que você tem toda a mitologia celta na cabeça agora. Qualquer teste que você for fazer muito relacionado bom. A isso, você vai fazer com vantagem, tá bom? Muito bom, tá bom. Qualquer informação que você quiser perguntar, você me pergunta, eu vou falar, faz um teste. E vai ser rolado com vantagem sempre. Desde que seja sobre mitologia celta. Isso, com o assunto dos audiobooks que você ouviu. Tá bom. Mitologia, história dos povos celtas e tudo mais. Tá, eu viro pra Gabriela e falo: oi, mana, tudo bom? Oi, mana. Então, olha, várias coisas. Ouvi alguns audiobooks aí, 3, pra ser mais exata. Sim. Aí agora eu sou expert em mitologia celta, sei tudo, todas as coisas. Entendi. Mas e o cara? Ele tá na pensão ainda? Ele tá na pensão. Pelo que o meu drone consegue avistar, ele ainda tá na pensão. Aí quando você chega aqui, a gente pode passar lá rapidinho. Eu já cheguei, né? Já estão juntas. Você já é verdade, você já estão juntas. Eu já estou aqui. E assim, ó. Você colocou o drone pra seguir o cara. Mas a gente pode ir lá na pensão. Jeff, o drone foi até a pensão. Hã? Cortou Calma. Tudo que você falou. Repete. Tá, ó. O drone. Você pôs o drone pra seguir o cara e viu ele entrando na pensão. Deixou o drone vigiar ali. Em nenhum momento o cara saiu da pensão. Então ele tá lá dentro, certeza. Tá. Então, acho que a gente tem que ir lá agora, né? Fazer o que a gente tinha planejado. Beleza. Daí a gente pega o meu trailer e a gente vai até a pensão. Amiga, não me sacio. E com o meu carro? Por quê? Porque chama menos atenção. Verdade. Tá. A gente vai chegar com o meu trailer. Ele já me viu no carro. Olha o cachorro quente. Monstrinho. Sim. O carro chama mais atenção e a gente vai viajar depois, né? A gente vai pra Londres. É. Ok, então. É isso, a gente vai pra pensão, então, no meu carro. Ok, vocês chegam até a pensão. Chegam na pensão lá. Pensão não é muito longe da casa dela. Minha ficha. Quando vocês chegam lá, vocês descobrem que na verdade não é nenhuma pensão, é um hostel. Hostel Praça da Árvore. Ele é até bem ajeitadinho, bem bonitinho. É um albergue. Daqueles legais, não daqueles que matam pessoas. Tipo do filme mesmo. É, é. Mas sem matança. Tá. Ou, não sei, né? E vocês chegam nesse hostel aí. Hostel Praça da Árvore. Lá na Vila Mariana, em São Paulo. E... aberto 24 horas a recepção. Aí já tá quase amanhecendo o dia quando vocês chegam lá. Né? A recepcionista... ah, pois não? Pois não? Eu falo, oi, tudo bem? Oi, a gente não armou um plano, né? A gente só chegou no lugar. É, peraí, Jeff. Tá meio bom dia, vocês têm reserva ou vão querer pegar um... ah, a gente veio ver um amigo, na verdade. Isso. Ah, sim, pois não. Você poderia falar pra gente o quarto que ele tá? Quem é ele? A gente não tem essa informação, Gabs. Ele é um cara que tem que usa um manto, um capuz. É, ele não é muito normal, não. Não, não. A gente só conhece ele pelo apelido, que é Jabiroca. Boa! Como a gente nunca... boa, mandou nunca bem essa, hein? Ele pelo nome, eu não sei te dizer o nome certo. Sim, a gente não sabe o nome dele. Ganhou uma inspiração por isso. Peraí, gente, um momento. Caramba! Ela olha assim pra vocês, gente, né? Eu preciso comer. Coma. Ela olha pra vocês e aí... coça assim o queixo, né? Coça a cabeça. Ah, esses estudantes, viu? Só se conhecem por apelidos mesmo, né? Por um acaso você tá falando do gringo, então? Oi? Não ouvi o que você falou, Jeff. Por um acaso vocês estão falando do gringo? O único que anda com umas roupas assim, todas incrementadas, é ele. Isso. Nosso amigão. Ele tá no quarto 25. A gente queria muito ver ele. Ah, tá certo. Eu vou avisar ele, então. Eu vou avisar ele. Vocês esperam aqui? Ok. Espera aí. Me ajuda. Não, pode deixar a gente ir lá. A gente não pode ir lá? Ah, é que é meio chato, assim, as pessoas irem invadindo, né? Como é que eu vou ter certeza que vocês conhecem ele mesmo? Tá. Ai, meu Deus, eu não sei. Elô me ajuda. Elô está em dois lugares aqui. Elô é Deus. Então, é que é um problema muito grave. É sobre a família dele. E eu tento inventar uma história, assim. Que é... mãe dele tá doente. Nossa, interessante. Joga um teste de persuasão. Gente, tudo bem se eu comer? Vai lá, Elô, pode ir. Não, pode comer, tá tranquilo. Vai deixar a Gabi sozinha. Saiu. Tacou ela no fogo e se mandou. Rolou, gente, rolou. 10. Foi? Aqui não apareceu pra foi. Mim, não. Não foi, não, tem certeza? No chat, não. Poxa, será que eu tô fazendo errado? Agora que apareceu clico pra mim. Fim. É minha internet que tá lerda aqui. É, rolei 20, deu 20. 20? Não, tô zoando, é que não apareceu. Tá. Ok. Você joga essa história no ouvido dela, né? Ela fala assim, ai, tá bom, pode ir então, tá? Ele tá num quarto sozinho mesmo, ele não quis ficar em quarto coletivo, não tem problema então. Pode ir lá, quarto 25 fica no segundo andar, à esquerda. E ela permite que vocês vão. Ok. Vocês chegam no quarto. Ok. O que vocês fazem quando chegam no quarto? A gente... sei lá, de sobe a escada. Aí você chegou na frente do quarto, o que você faz? Peraí. Eu cheguei na frente do quarto. Isto. Deixa eu ver um negócio aqui. Aham. Se eu consigo... Eu posso usar o Duas Caras pra me transformar mais ou menos? Pra você mudar de aparência? Isso. Pode. Vai ser difícil? Deixa eu ver se vai ser difícil ou não. Eu acho que talvez não seja muito custo difícil. Custo zero. Qual que é o nível de abalo? Baixo? De lançamento. Baixo. Baixo. Então dá pra usar de boa aí. Consegue fazer tranquilo. Bom, aí eu... Eu mudo. Posso escolher como eu mudo? Se... Pode, você muda. Etnia, isso. Idade, cor de cabelo, cor de olhos. Uhum. Só não consegue mudar a altura, tá, peso e então sexo. Eu me transformo numa moça asiática. Ok. Então, uma moça japonesa. Legal. E a Elo? O que eu faço com ela? Deixa ela lá embaixo. Ela fica na retaguarda ali, meio de canto, fora da linha de visão da porta, esperando. Tá? Tá bom. Aí você bate na porta, chama, como você... O que você faz? Não, assim, eu tenho minhas artimanhas tecnológicas. Uhum. Aí eu tenho um mini drone. E aí eu tento passar ele pra fresta da porta. Eu não sei como que é a fresta da porta, né? Mas não, eu vejo a possibilidade. Não passa um mini drone, não. Só se fosse um nano drone, né? Não dá pra passar por debaixo ali. É, um nano drone. Não, né? Não dá. Deixa eu pensar. Eu bato na porta. Bate na porta? Exatamente. Quando você dá duas batidas na porta, na terceira batida que você dá, a porta ela abre sozinha, ela tá destrancada. Peraí, não ouvi. Fala de novo, minha caixa tava louca. Você bate na porta, você dá uma batida, duas batidas. Quando você vai dar a terceira batida, a porta ela abre sozinha, tava destrancada. Ok. Eu tento dar uma averiguada, assim, olhar meio de desguio, assim, sem entrar com tudo. E aí vou entrando aos pouquinhos. Tá, joga percepção. Percepção, peraí. Foi? Foi. Dou. Foi bom, inclusive. Você vai olhando devagarzinho assim, desguilha dentro do quarto. Você vê um facho de luz solar entrando pela cortina que está entreaberta. Lá fora, à distância, você já consegue visualizar seu drone que estava de olho ali o tempo todo, rodeando. Tá? Você consegue ver de longe o seu drone. E aí quando você olha para dentro, você não vê nem sinal da pessoa. Mas você vê uma outra coisa que te chama a atenção e te... espanta. Eu já tirei minha mão. No chão do quarto, assim, fora do ângulo de visão da janela, ou seja, fora da visão do seu drone, você vê no chão, que foi traçado ali no solo, um pentagrama, e existem velas ao redor desse pentagrama, que já estão até apagadas, só está o cutoquinho da vela ali derretida, só a cerinha final. E algumas inscrições ali, rúnicas, todas no solo ali. E nem sinal da pessoa. Tá. Eu não ouvi a primeira parte do que você falou. Tem um pentagrama. Um pentagrama no chão. Pentagrama. E restos de vela ali. Que acendeu a vela, as velas queimaram até acabar. Bom. Nem sinal dele. Tá. Posso tentar tocar nos objetos e ver se tem alguma coisa? Pode, à vontade. Mas você nota, assim, de cara uma coisa. Deixa eu ver aqui na sua ficha. Bom. você nota uma coisa interessante. O tecido da realidade dentro daquele quarto, ele é extremamente fino. Joga um teste de inteligência. Misticismo, pode ser. Arcanismo, não sei como é que tá na ficha. Ah, pera, inteligência ou arcanismo? Eu joguei inteligência. Isso, arcanismo, pode jogar arcanismo. Se fosse inteligência, tava bom. Que droga, hein? Não, vou considerar o primeiro que teste. Vai. Considerar o primeiro. Você tem a nítida sensação, você que sabe com certeza, que a pessoa que teve ali naquele quarto, que deixou aquele bilhete pra você, a pessoa fez um ritual ali dentro e tornou esse quarto um santuário. Enquanto aquelas marcas permanecerem ali no chão, aquilo ali é um santuário, tecido da realidade extremamente fino. E como não tem sinal da pessoa, dá pra você deduzir que ela fez isso justamente pra escapar pelo planetério. A pessoa não tá aí há horas pelo usou estado das velas. Forma de sair dali pela guia, pela, enfim, teletransporte, algo assim. Exato. Criou um buraco e escapou da Terra pelo planetério ali. Tá. O que você vai, que vocês vão fazer depois disso? Boa pergunta. Deixa eu pensar. Eu tento pegar um objeto, né? Alguns objetos, né? Tem o pentagrama. Eu pego o pentagrama e guardo comigo, assim. Não, o pentagrama, ele tá desenhado no chão. Ah, ele tá desenhado. Tá. Desenhado. Tem as velas que ali, com um pouquinho de vela. Objetos, assim. Objetos do humano, do maluco. Não tem nada. A única coisa que tem é a roupa de cama ali, que a cama tá meio bagunçada, então dá pra deduzir que ele tocou na cama. Que ele dormiu naquela cama em algum momento. Uhum. Beleza, então eu só... Não tem muito como se pensar em nada. Eu só saio do quarto e... Enfim, a Elo tá comigo, a Elo é... Tá junto, ela vê tudo isso com você. Tá bom, aí eu pergunto pra ela se ela tem alguma... Se ela sabe o que a gente pode fazer a respeito... Ok. A gente consegue pegar o mesmo dentro do tecido, né, do tecido da... do não tecido da realidade. Uhum. Se a gente consegue fazer alguma coisa, ir pra onde ele foi, ou algo do tipo, investigar pra onde ele foi. É meio complicado. Se vocês forem pro planetério, vocês vão estar num ambiente que é hostil pros anjos por conta das guerras eternas que tiveram. Uhum. Então é meio arriscado até tentar seguir. E vai ser difícil também. Mas dá pra tentar fazer se vocês quiserem. Tá, não, mas por hora eu vou deixar isso. Vou ver com ela depois. Ok. Uma coisa importante sobre os Elohims, que eu não sei se vocês conseguiram ler isso ou se eu cheguei a comentar. Eu não comentei. Mas eu não sei se vocês chegaram a ler isso, se tem disponível isso pra vocês. Os Elohims, eles têm uma coisa que é chamada de zona secreta. Uhum. Que... Eles conseguem entrar numa porta aqui e sair do outro lado do mundo, por exemplo. Instantaneamente. Entendi. É uma coisa que só os Elohims conhecem. Eles não revelam isso pra praticamente ninguém. Só em ocasiões muito, muito, muito específicas. E é isso é ilimitado. Eu preciso jogar algum teste? Nada. Você sabe onde tem essas entradas e você pode usar à vontade. Uhum. Por exemplo, perto aí de você no metrô Santa Cruz tem uma entrada para a zona secreta. Entendi. Se vocês por um acaso quiserem utilizar isso, vocês podem utilizar. A gente pode viajar para Londres. Dá para ir para Londres por isso. Inclusive vai ser mais rápido do que ir de avião. Mas por hora eu vou ficar aqui. Esperando. Ok. Voltamos ao Rio de Janeiro, então. Safadim e Juliel, vocês me disseram que iam viajar para a Irlanda. É isso mesmo que vocês vão fazer? em horários diferentes. Em horários diferentes. Isso eu lembro. Em aviões diferentes. Pra não ter risco. No cemitério da mulher lá. No cemitério dos dragões. Não, pera. Não é o cemitério dos dragões dessa vez. É, mas é que eu não sei se vai servir de alguma coisa a gente ir pra lá. Eu acho que o Jeff fez suas pesquisas, mas... não sei. Nossa, cara. Você fez o cara trabalhar pra depois falar que não quer mais os serviços dele, é isso mesmo? Não, então vamos pra lá. Deve ter alguma coisa escondida. Ou uma coisa revelada. Então, beleza. Beleza, então nesse momento, tirando a Gabriele e a Eloel, que ainda vão ver o que mais vão fazer, todo mundo parte então nos seus aviõezinhos rumo à Inglaterra, rumo ao Velho Mundo. Tá? Vocês, como estão indo primeiro nesse lugar, eu presumo que vocês peguem um avião mais cedo para chegarem antes do horário de check-in do hotel. Também presumo. Sim. Então vocês viajam muito antes de todo mundo por conta disso. Talvez não antes do que o Querubim, porque o Querubim é... precisou, tô aí, né? Mas vocês pegam um avião, viajam pra Irlanda. Uma viagem tranquila. Depois de umas 12 horas mais ou menos de viagem, o avião de vocês finalmente pousa em Londres. E aí de Londres vocês pegam um outro avião, fazem uma escala em Londres, e aí pegam um avião para ir para Sligo, no condado de Sligo, na Irlanda. Quando vocês chegam lá, no aeroporto, cadê aqui, deixa eu calcular a distância. Não é muito distante de onde vocês estão, tá? Mas vocês precisariam alugar um carro, alguma coisa assim, para irem até o norte do condado, uma montanha que vocês conseguem avistar à distância, que onde, segundo dizem as lendas, fica o túmulo da Rainha Maeve. Bater asas? No local onde vocês estão, no meio da cidade, não. Mas se vocês se afastarem para uma zona rural, vocês podem usar as asas de vocês. Ah, então acho melhor. Bom, a gente vai pro matinho e coloca as asas, então. É, vamos fazer isso, então? Olha, tem uma moita ali, vamos lá, Ju. Bora. Não é uma moita, não. Tem que ir pra uma fazenda, um lugar assim bem... bem rústico, né? Mas isso não é, qual... difícil de conseguir, tá, ali. Tá, é fácil. Beleza. Conseguir isso. Então, você tem dinheiro, Safa? Eu tenho muito dinheiro. Sou rico. Então pede um táxi aí. Nessa terra. Já que você é o bom aí da terra, pede um táxi pra nós. Um meio de transporte. Tá, eu vou pedir um Uber, porque é mais barato. Ok. É, mais que se eu for ficar gastando dinheiro, eu vou ficar por parar de ser rico. A gente, beleza, chama o Uber pra ir pra pro local onde o tecido da realidade seja mais fino. Certo. Vocês indicam um local pra ele e... ele acha super normal. acha super normal. Na verdade, realmente é normal ali. É uma região turística, por conta desse túmulo, inclusive. E... vocês vão para o ponto mais isolado que vocês conseguem, deixam o Uber no meio do caminho, se afastam para o ponto mais isolado que vocês conseguem, tá? E vocês chegam numa região... ok. Vocês chegam numa região que inclusive é bem próxima do tal túmulo, vocês conseguem ver a montanha já de longe. E ali vocês sentem que vocês conseguem manifestar as asas de vocês. Vocês percebem que o tecido da realidade, ele é extremamente fino. Vocês estão praticamente num santuário ali também. Ah, então é isso, porque eu já não aguento mais esse corpo de humana. Vocês abrem, deflagram suas asas e podem voar livremente. Olha que legal. E voam. muito feliz, mais rápido para o meu destino. Vocês voam em direção ao norte. Tá? Minutos depois, vocês avistam. Vocês veem a gigantesca montanha, certo? E tem pessoas próximas ali. E vocês sabem que essas pessoas são encrenca para vocês. Primeiro, porque eles podem ver vocês. Segundo, que essas pessoas engrossam o tecido da realidade e isso pode fazer com que suas asas incendiem. Apesar de estarem vendo as pessoas... Poder pode. É recomendado? Não. Calma, ó, deixa eu te explicar como é que a gente age aqui na Terra. A gente não mata as pessoas assim na vista dos outros. Tem que ser escondidinho. Ah, mas se a gente matar todos eles juntos, não precisa ser escondidinho, né? Não precisa esconder de ninguém, né? É. Mas eu acho que dá mais trabalho fazer uma... o genocídio ali. Eu realmente não entendo o que se passa nesse lugar aqui. Tá bom, então. Então a gente decide pousar. Tá, vocês pousam e vão a pé o restante do caminho? É isso? Parece que sim, não, né? Não pode matar ninguém, não pode voar, é o que tem, né? O problema das pessoas estarem ali, elas nos verem e engrossar o tecido da realidade. Sim, esse é o grande problema. A asa de vocês pega fogo e despencam. Eu acho que as minhas asas são mais divinas que um bando de mortais, mas tudo bem. Eu não posso usar o provocar medo do... estando em outro... Ixi, estando... Ai, caralho, esqueci o nome. Vocês estão num santuário. Eu fui pro planetério. A gente tá no planetério. Não, vocês estão no plano físico ainda. No plano físico com minhas asinhas. Com as asinhas, exato. Esse é o BO. Se a gente for andando, vai demorar muito? Não. Que, Ju, a gente pode tentar provocar medo nesses humanos pra eles saírem de lá e a gente vai voando pra não gastar as pernas. Tá, pode ser também. Como que a gente faz isso mesmo? Tem que jogar... É um teste de resistência de sabedoria. Sabedoria. Eu jogo aqui um teste de resistência pros... seres humanos aqui. Eu não vou nem jogar esse teste. Tá? Esses seres humanos, eles não têm condições de passar nesse teste. E aí o que acontece é o seguinte. Por que a gente vai jogar aqui? Por que a gente vai fazer esse teste? Vocês então pousam, vão se aproximando da montanha, expandindo a aura de medo de vocês, conjunto de vocês dois. E aí vocês veem as pessoas que estão ali próximas, ligando os carros e vazando. Fica apenas um único? Não. Ficam três carros ali, esses três carros estão vazios. Ó, eu dou um sinal pro Safo, ó. Aponto ali, ó. Passar no, ó. O que você quer fazer com o carro? Eu não gosto nem do seu corpo. Não, né, mas assim, se for pra usar, né? Se a gente tiver que usar e tiver que ficar nessa palhaçada de vamos pra moita pra liberar as asas, aí faço roubar um, né? Já vi vários humanos que roubaram coisas lá no meu rolê de tortura. Não deve ser tão difícil. As pessoas que apareciam lá, elas não eram muito espertas. É que eu acho que é uma trilha pra ir até o túmulo. Aí não dá pra ir de carro. Exato. É uma trilha pra se subir a pé. E assim, ó. Tá bom. É um morro, é uma montanhona alta, certo? Na base dela tem uma cacetada de pedras. Rochas. Pedregulhos. Tem pedra de tudo quanto é tamanho ali. Entendi. Se eu tacar uma pedra no carro, a galera dona do carro vai ouvir o alarme? Se o alarme tocar, com certeza. Mesmo lá do alto dá pra ouvir. Mas a nossa nem... aura de medo não tá funcionando? Tá funcionando. Foi todo mundo embora. Tá, mas ficaram três carros que estão vazios ali. E enquanto vocês estão conversando e decidindo o que fazer, vocês veem um cara descer a montanha desembestado, com cara de pânico, mais branco que uma vela. O cara tá em pânico total. Ele chega num dos três carros, ele tem dificuldade pra destravar a porta do carro, apertar o controle pra desligar o alarme, destravar o carro, tá, deixa cair umas duas, três vezes, aí ele liga, ele olha pra vocês, fica com mais medo, não vai lá, não vai lá, e monta no carro, liga o carro, com dificuldade sai vazado com o carro. Se manda de lá o mais depressa possível. Não é da gente que ele tá com medo. Não. Ah, tá. De vocês também. Mas algo mais assustou ele lá em cima da montanha, que fez com que ele descesse de lá desembestado. Ok, então. Vocês vão ver o que é ou não? Ah, estamos aqui para isso, né? 12 horas de viagem só para chegar e ir embora? Não, né? Certo, só para poder deixar aqui no Facebook e voltar para o Brasil. É, vocês sobem a montanha. Vocês sobem a montanha. Quando vocês chegam lá no alto, por um momento vocês se sentem de volta ao segundo céu. Existem corpos mutilados espalhados por todo o local. Seres humanos foram assassinados ali com requintes de crueldade. Mas não um trabalho profissional. Não é um trabalho... Bom, talvez seja, não sei. Não vou entregar ainda não. Mas vocês veem pessoas mortas aos montes. Eu sou uma profissional, eu não sei identificar. Sabe? Vai tentar identificar? Sim, né? Jogue investigação. Como você é uma torturadora profissional, pode jogar com vantagem. E, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo aqui no Roll20, cada um de vocês tem uma moedinha, tá? Essas moedinhas são as inspirações. Quando vocês sentirem que vai ser difícil passar em algum teste, vocês, antes de jogar o teste, joga a moedinha fora, gasta a moedinha e joga esse teste com vantagem. O que, que significa? Jogar dois dados de 20 lados e pegar o melhor resultado. Isso é muito bom. É muito tá? bom. Tipo, é muito bom. Aí, isso aí tem a ver com a vantagem que a gente tem ou é só por causa da moeda? É, não, é por causa da moeda, todo mundo tem essa moedinha. Tá? E toda vez que vocês fizerem ações que sejam interessantes, que enriqueçam a trama, que estejam de acordo com a casta de vocês, tenham ideias geniais, vocês vão ganhar moedinhas extras. Então podem gastar moedinhas sem dó quando achar necessário. Ok. Eu entendo do meu trabalho, né? Você entende muito bem do seu trabalho, então deixa eu dar todos os detalhes agora. As pessoas, ela tá, elas foram isso mortas. Desde o início da humanidade, né? É o mínimo. É... séculos de experiência. Bota no currículo. Põe no lápis. As pessoas foram mortas ali, não de forma profissional como um Hash Malin faria. Elas foram mortas com golpes brutais que não foram simplesmente para causar dor e sofrimento em busca da redenção de uma alma. Não. Foram golpes brutais para ceifar as vidas dessas pessoas o mais rápido possível. Certo? E você tirou um 20, né? Por esse 20 eu vou te dar um bônus que eu vou falar já já. Uma outra coisa que chama... agora, aí sim. Uma outra coisa que chama a atenção de vocês é o seguinte. No topo da montanha existe uma pilha de pedras. E aí, pelo que vocês leram na pesquisa que fizeram na internet, as pessoas sobem a montanha carregando uma pedra e colocam uma pedra sobre aquela pilha ali, sobre o túmulo da rainha, que diz que isso aí atrai boa sorte. Só que essa pilha de pedras, ela tá destruída, devastada. As pedras, todas esparramadas. Junto com os corpos. Aquele morrinho de pedras foi desfeito. E no lugar dele existe um buraco. O túmulo da rainha Maeve, da deusa da guerra Maeve, foi violado. Tá. Tem um monte de gente morta, então eu imagino que tenham fantasmas aí. Possivelmente. Aí eu gostaria de usar o... Ixi, não sei qual dos dois, que é melhor. Boa. É que tem a visão do além e o sussurro dos mortos. Não, os mortos é louco. Não conversa com os mortos. Morto é louco. Mas tem uns bagulho que eles podem falar que é bom. Bom, eu uso o sussurro dos mortos pra falar com os fantasmas. A sua vida deve ser muito okay. triste. Ok. Certo. Mano, você não conhece um bagulho chamado... pão de queijo, porque você estava no céu. Então, você não sabe como essa vida é boa. Você vê... vocês conseguem enxergar o plano astral. E aí vocês conseguem ver... esses espíritos que estão ali, certo? Porém, o que vocês conseguem enxergar é o seguinte. Os espíritos... Todo mundo sem braço. É, então. Exatamente. O nome dos espíritos de todo mundo é João? Não, tem o Felisberto também. E o Fifos. Tá. Existem 8 corpos no chão. Vocês conseguem avistar só 3 espíritos no plano astral. 2 desses espíritos estão caídos, jogados no chão, sofrendo, rastejando, com suas almas mutiladas. O terceiro desses espíritos, ele está ainda com o corpo dele em estado razoavelmente bom. Porém, vocês notam que a alma dele tem um ferimento no peito, assim, ó, grande. Que bate com o ferimento que a Juliel analisou. Viu que foi um ferimento grotesco, feito com precisão mínima por uma arma pontiaguda de perfuração. Só que você nota uma coisa curiosa. Essa arma que perfurou esse peito, ela tinha um corte extremamente afiado. Ela cortou esse peito, perfurou esse peito, como se fosse faca quente atravessando a manteiga. Faca quente não, faca incandescente, uma faca que acabou de sair da forja perfurando a manteiga. E fazendo a manteiga evaporar, sublimar junto. O dano que... É, pode falar. Hã? É dessa parada aí que eu tava falando pra você lá no céu. Ah, pode pá, isso aí que aconteceu? Foi o mesmo corte? Foi o mesmo corte. Vamos investigar pra ver se... o corte nas almas são os mesmos nos corpos. Os danos que estão. Ok, joga investigação os dois. Tá. Não entendi, tá. Mas vamos lá, Xerox. Xerox. Jogar investigação. Isto. 16, bom. Ô, filho, só pica aqui, cara, da investigação. Cadê, Julião? Não vai jogar, não? Ah, já jogou 11? Foi esse? Esse teste Michuruca foi o seu? Que triste. Não tava entendendo nada, eu não entendi o que ele falou, pra que disso? Ok. Tá mal, né? Tô investigando. Vocês vão checando isso, né? Os ferimentos, eles vão batendo dos corpos com os espíritos. E você que não tá entendendo nada, Julia, você acaba se focando nisso só. Certo? Certo. Enquanto que o safadinho, ele vai olhando um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e aí resolve finalmente dar uma olhada perto do túmulo que foi violado. Primeiro, o túmulo ele foi violado de fora para dentro. Ou seja, a suposta rainha não saiu da sua cova, pelo menos. Não vai ter um morto-vivo para pentelhar vocês ali. Certo? Quando você dá aquela espiadinha assim para dentro da cova, você vê que existe uma cripta. Existe um sarcófago. Esse sarcófago ele foi violado. Ele foi aberto. E quando você olha próximo do sarcófago ali, você vê no chão, coberto por um punhado de terra, um objeto que parece brilhar. Parece emitir um brilho tênue, alvo, branco. Você vai descer lá? E aí, Julião? Tamo aqui, né, cara? Tamo aqui, né? Entra, vai voltar. Vai na frente. Entra. Eu ajudo a retaguarda aqui. Ai, Vai tomar conta dos cavalos, né? Ok, Juliel. Tá você escuro facilmente... essa tumba, tá em total breu. Não, já tá amanhecendo, né? Tá, tá escuro lá, mas tem a luz da manhã, né, ao redor de vocês. Se já a gente usasse visão do além, a gente consegue ver alguma coisa? A gente consegue ver a rainha Maeva? Talvez. Tenta aí, ó. Vai usar. Tem que jogar... O que que eu tenho que jogar? Sabedoria. Jogue sua vida fora. E se arrependa dos seus pecados. Deixa eu só achar minha ficha aqui. Aí, nossa, acho que não vai dar bom, não. Não. Eu sou inteligente, não sou sábio. Sabe, eu acho que não seria sábio realmente entrar num buraco, né, essas coisas assim. É tipo, certo. Pera, eu joguei sabedoria, mas eu... É, ele na verdade diz também é que é percepção. É um teste de percepção, isso. Ah, tá, então eu joguei errado. Rerola. Ah, oh, senhora! Muito bem. Investigador, velho. Você consegue enxergar o planetério daí. Certo? Não tem nenhuma entidade pelo no planetário. Pelo que eu tirei, eu tinha que ver até o céu. Não, olhando pra baixo, você vai ver o inferno. Tá, mas você consegue enxergar o plano astral de boa, consegue enxergar o planetário com clareza. E o planetário nessa região, ele está deserto. Obviamente deveria ter entidades etéreas próximas, mas você não vê nenhuma. E nem a rainha. E você percebe que dentro do sarcófago tem um cadáver mumificado já de eras que tá ali dentro. Ou seja, essa rainha ela realmente morreu e foi enterrada ali. Essa deusa da guerra celta. Você presume que ela tenha morrido provavelmente durante as guerras etéreas. Assassinada por algum celeste. E você presume isso porque, com esse teste de percepção aí, tirando um crítico, ainda por cima, um vintão natural, você identifica o objeto que está ao lado da tumba, caído lá, meio semi-enterrado na terra. Você percebe o objeto, é um instrumento de guerra, um instrumento feito para defender os mortais e depois também quem mais pôde se apossar desse objeto. Dos seres celestes. Você vê que tem uma ponta de uma faca que ela é feita de ouro e calco, a platina branca. Platina branca, para quem não sabe ou não se lembra, é um material que foi desenvolvido na Atlântida. E ele é um material que ele consegue ferir não só o corpo físico, o avatar de um anjo ou de um demônio, como também o seu corpo espiritual. E é isso que vocês testemunharam com esses seres humanos. Eles foram perfurados, foram assassinados com platina branca. Seus ferimentos foram não só no corpo físico, mas também na alma. Por isso essas mutilações. É melhor pegar essa arma. Você tem a habilidade de psicometria? Você tem habilidade de psicometria? É. Senão eu uso. Ah, eu acho que eu não tenho, não. Que aí eu vou usar a psicometria nesse objeto aí pra tentar descobrir alguma coisa dele. Tá, e daí eu que tenho que buscar? Não, pode ficar aí. Eu vou jogar percepção. Mas com a percepção você vai levitar o negócio? Não, eu vou pegar ele e aí eu vou conseguir ver os traumas pelo qual esse objeto passou. Muito bem. Tá. Mas o rolê tá lá embaixo. Não, a gente não chegou lá? Não, eu não desci lá, não. Não, ai, mas ninguém desceu. Você que viu os negócios astral aí, não foi? Não foi isso? Tá, você vem comigo? Não foi isso, Jefferson? Foi, ninguém desceu. Foi exatamente isso, ninguém desceu. Você só viu isso, tipo, das suas divindades aí especiais. Tá, então, descem, Ju, então, eu tenho uma habilidade aqui que eu posso tentar descobrir a história desse objeto. Vamos descer lá pra ver? Ai, que bonito esse convite. Porque quem tem cu tem medo, né? Quem tem medo, mas assim, no avião você deu duas passagens em horários diferentes porque você falou que se um morresse, pelo menos era uma pessoa só que morria. Não era os dois. Então por que você tá querendo pular os dois aí? Ué, porque sensacional, aqui nós temos inspiração. Aqui a gente tem duas chances a mais de sobreviver se a gente for junto. Eu discordo, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá. Você veio do céu pra cá, você desceu pra caralho, você não quer descer 20 metros pra entrar na tumba. Ah, pra entrar na tumba de que eu posso ser sacrificada, morta e sei lá o que acontecer comigo. Não, eu tenho minha meta lá no céu. Quem devia estar resolvendo esse corre era você, não eu. Enfim, tenho minha meta no céu. Que grossa! A gente tem que ficar pesado quando a gente tortura algumas almas. Vocês tá descem, então. É que aqui não é uma tortura, sabe? A gente tá trabalhando junto. Desculpa, influenciou minha personalidade. Você vai descer primeiro? Estamos descendo. Eu desço primeiro. Beleza. Eu desço primeiro. Ok, vocês descem. Safadinho faz a psicometria. E aí você consegue captar não só no objeto, mas em tudo ao redor ali. Você vê o passado. Eras atrás. A rainha sendo morta por um anjo. Nas guerras etéreas ainda. Você vê aquela faca de platina branca. Ela ferindo anjos e sendo partida, sendo quebrada por uma espada incandescente de um querubim. Eu tenho uma questão só. E aí você vê um evento mais recente, um trauma. O túmulo sendo violado por seres humanos. O sarcófago sendo aberto por esses mesmos humanos. E de lá de dentro, eles retirando várias, dúzias talvez, de armas de platina branca que tinham sido guardadas ali. Como esses humanos se parecem? Eles têm os dentes podres, estão tomando chá, enquanto fazem isso. Alguns desses humanos têm dentes podres. Um deles, curiosamente, está vestido de terno. E alguns desses humanos estavam com uniformes militares. De qual exército? Nenhum. Parece ser um exército particular. Não tem nenhuma identificação do exército na roupa deles? Não. Uma bandeira, alguma coisa assim? Ah, uma bandeira, um brasão, o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é uma boa. Peçanha. Gente, mano, é sério, ele tá perguntando umas coisas, ele fica assim, ah, investiga aí, eu só tô tipo assim, quê? Não. Ah, vou olhar, né, mas o que você tá pensando por trás disso? Ele só manda, não explica nada. Assim, tá, né? Tá, o que você consegue ver se eles têm os dentes podres, pra saber se eles são londrinos, não, se eles são ingleses. Sim, Os nomes nos uniformes você consegue ver. Bate com a região. E você consegue ver que no braço tem um logotipo. Tem internet nessa tumba que a gente tá? Não, não tem internet aí. Tá, o que você acha, Ju, que a gente faz agora? Eu acho que, se possível, é bom guardar essa arma, porque a gente também não sabe se vão ter anjos do outro lado, do lado de Castiel. Não, de Castiel, não, porque... Miguel. Castiel. Vários anjos que eu não gosto, desculpa. Pera, vários, se é de Gabriel? Não, o de Miguel. Não, mas você é de quem? Você tá de qual lado? Nosso senhor, nosso pai, tô trabalhando pra ele várias vezes, tô lá no fechamento, não tô falhando. Então eu sou de Gabriel. Você é de Gabriel, tá. Eu sou de Gabriel. Top. Gosto de Gabriel. Você entendeu o que eu tô dizendo? Tipo assim, talvez tenham outros anjos inimigos do outro lado do exército. Então eu acho que é interessante a gente ficar com essa arma aí. Concordo. Enquanto vocês estão decidindo, vocês escutam. Não é um Minion se aproximando, mas sim a polícia indo investigar aqueles assassinatos. A gente pode voar? Pode, rapidão. Eu pergunto. Antes de encher de humanos, aí dá. Vamos dar um sumidão? Sumidão! E aí, sebo nas asas, né? Não nas canelas. Vocês se mandam dali em segurança. A gente vai pra Londres. Fazer check-in no hotel. Vamos pra Londres fazer check-in? No mesmo avião? Você tá se sentindo muito sozinha. Nossa, dá pra ir voando? Dá pra ir voando, Jeff, até não próximo dá. A Londres? Não dá. As asas de vocês vão pegar fogo e vocês vão despencar. O que vocês podem tentar fazer, se vocês quiserem, é ir pelo plano astral. Astral? Etéreo, astral. Esse cara, ele não confia nada na companhia aérea. É, que desconfiança do negócio. Mano. Eu tô aqui na Terra há 3 mil anos lidando com corrupção e a porra toda, eu tô esperto aqui. Eu não manjo desse lugar. Se você tá falando, eu tenho que acreditar. É isso aí. Dá pra vocês irem pelo plano astral, se quiser. Então bora. Tá. Vocês desfazem os avatares de vocês facilmente. Porque, como eu disse, vocês estão num santuário. Mergulham no plano astral. Abrem suas asas e vão voando até Londres. Quando vocês chegam lá, aí é outro problema. Ô, Jeff, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Se a rainha Maiva foi morta nas Guerras Etéreas... Certo. Eu deveria ver a morte dela, já que ela foi morta como espírito e não como... como humana? Porque, pelo que eu lembro... os deuses se tornam deuses quando eles morrem, e aí a galera acredita neles e eles ganham poder. Certo. Exato. Ou não só também, né? Não faz diferença. Eu acho que não só. Mas enfim. Se for isso mesmo, você também conseguiu ver a morte dela. Enquanto humana normal. Antes da ascensão dela como deusa. Ok. Beleza? Beleza. Vocês vão pra Londres. Quando vocês chegarem em Londres, vocês vão ter que ir em algum local específico, um santuário, por exemplo, um templo, pra poder ingressar no plano físico novamente. Porque senão, vocês não conseguem. E aí vocês têm que gastar pontos de aura pra fazer isso. O mais prático aí pra vocês é entrar numa igreja qualquer, um santuário qualquer. Pode ser. E aí vocês gastam 2 pontos de aura pra fazer isso sem penalidade nenhuma. Em só que Londres, aí, eu acredito adeus, que as asas. Não tem tanto o rolê da religião assim, né? Tá, beleza. A gente diminui em 2 pontos aqui na ficha. Isso. Reduz 2 pontos da hora de vocês aí. Não do máximo, do atual. Uhum. O máximo vocês se recuperam a cada amanhecer. Bom, enquanto isso, um avião partiu de Manaus rumo a Londres. Outro avião partiu... Onde que você estava mesmo, Marco? Era Rio de Janeiro também, né? E foi rumo a Londres também. E nós fomos para Londres. Isso. Eu peguei a passagem e fui embora. Ok. O horário de saída dos seus aviões, eles são muito próximos, muito parecidos. De forma que vocês chegam a Londres praticamente juntos. Certo? Descem no aeroporto, já tem táxis e Uber esperando ali para transportar os passageiros. E não é complicado para vocês conseguir pegar um desses veículos e ir até o hotel. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Cada um de vocês vai pegar aqui no Roll20. Cada um de vocês dois vai jogar um dado de 6 lados. Um D6. Se der número igual, vocês vão se encontrar no aeroporto. É só clicar no onde está escrito 16. Isso, você vai lá no canto esquerdo, tem uma barrinha de botões lá, você passa o cursor em cima do dadinho que tá desenhado e clica no que tá escrito D6. E aí ele vai rolar um D6. Vamos ver se por um acaso vocês se trombam. Joga um D6 lá, Marco. Ai, quase! Caramba, tá todo mundo rolando D6 agora? Que é isso? Quase. Não, vocês não se encontram, vocês pegam veículos diferentes e rumam pro tal do hotel, a menos que vocês tenham alguma outra coisa a fazer. E aí eu pergunto, o que vocês fazem? Ah, eu vou direto pro hotel mesmo. Direto pro hotel. Não tem nada pra fazer e cidades muito grandes me deixam mal. Sou muito da natureza. Se sente muito desconfortável nesse local. Uma cidade gigantesca, enorme, uma das cidades mais antigas do mundo. E já que eu não tô na vida real, vamos dormir na RPG. Bora, hotel. Ok. Vocês dois são os primeiros a chegarem no hotel. E logo de cara, quando vocês chegam no hotel, a Storm chega primeiro. E tá chegando no balcão quando o Aladia chega logo em seguida. E você tá indo em direção ao balcão quando você vê alguém chegando e você nota que é um querubim que você conhece do céu. Porque vocês todos foram criados ao mesmo tempo, então vocês se conhecem, nem que seja de vista. Tá? E tem um detalhe interessante, vocês têm a aura de vocês. Então vocês conseguem sentir a aura uns dos outros. A menos que vocês tentem esconder a aura, ou que seja um Elohim que consegue esconder de todo mundo essa porra dessa aura. Desgraçado. Aí eu mando um e aí, parça, com as boas. Olá. Eu tô na tímida, eu falo oi, tudo bem? Tudo bem com você? Ele não me responde. Tudo bem, e aí? O que te traz a Londres? Eu recebi a passagem, eu só encarei, vim e vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, então você também recebeu, olha só, eu também. Querubim, já interpretou que todo mundo recebeu. Assim, mas eu tô aceitando assim o que vier, quem paga mais, eu tô na área. O rolê é, se eu puder bater em alguém e ganhar por isso, é lucro 2 vezes. Nossa, mas que ideia estranha, né? Mas tudo bem. Cada um, parceiro. Eu também acho. Esse é pior que o Daniel. dirija rápido e mantenha-se bêbado. Tá. Então, acontece. A pessoa que vai receber vocês no hotel, que tá no balcão de recepção, é um homem. tá? De vestido, trajando terno, bem elegante. O hotel é um hotel muito bom, certo? Ele tem uma barba muito bem feita, muito bem cortada, bem alinhada. E ele usa óculos. E ele fala pra vocês: oh, good morning, welcome to our hotel. Né? Pergunta: bom dia, em que posso servi-los, né? Sejam bem-vindos. O que, que eu posso ajudar? O que, que eu posso fazer? Eu tenho uma reserva aqui nesse hotel. Estou precisando ficar em Londres aqui alguns dias. Não sei para quê, nem por quê, mas estou na área. Pois não, em nome de quem é a reserva? Em nome de quem é a reserva? Pois não. Aladiel. E ele vai Aladiel. Checando... Nem eu sei meu nome mais, mas tudo bem, é o Alco. Ele vai checando no computador. Ah, sim, pois não. E o seu nome, senhorita? Storm. Ele não pergunta o sobrenome de vocês. Vocês falam seus nomes, ele imediatamente checa no computador. E aí ele olha ao redor. E ele fala: por favor, poderiam aguardar um momento só no saguão? No trabalho, onde você... Sem problema. É estranho, mas sem problema, né? Obrigado. E ele fica parado lá no balcão esperando novos hóspedes. Quando vocês imaginam que ele deveria fazer alguma checagem, alguma coisa, entrar em contato com alguém, porque deu possivelmente algum problema na reserva de vocês, ele fica simplesmente parado no saguão lá, na recepção, olhando pra vocês. Olhando geral. O que, que vocês fazem? Eu pergunto pra ele se tem algum problema, o que aconteceu. Ah, não se preocupe, senhorita. É que consta aqui nos dados da reserva que vocês estão vindo pro... Peraí que eu não escutei. Consta na reserva que vocês estão vindo pro congresso? É isso mesmo, né? E tem mais pessoas para chegar. Congresso? Sim, o congresso científico. É isso que está marcado na ficha aqui. Está marcado do quê? Como? Está marcado o congresso do quê? Sim, um congresso científico. Um congresso científico? Sim. Eu olho pro Aladiel, para ver qual é a cara dele. Tô meio perdida. E aí, o que, que vocês fazem? Você sabe me informar quantas pessoas mais vêm? Sim. Ele sabe, mas o mestre não sabe. Tem muito jogador que sequer apareceu. Tem muito jogador que sequer apareceu. Então o recepcionista sabe, mas o mestre não sabe. Mas enfim... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 pessoas estão inscritas ao todo. Talvez essas 8 virem 6 depois. Quem tá organizando? Porque nem eu sei. Ah, sim, pois não. É o Sr. Morgan. Eu olho de novo para o ADA, porque eu tô perdidaça sem saber o que tá acontecendo. Olha isso. Só vamos, ciência é sempre bom. Na real, só não. No pior, nós... alguma coisa nós tira daí. Certo. O anjo, ciência é sempre bom. Muito bom, muito bom. Acontece, Elô. É verdade. Então quer dizer que a gente tem que ficar aqui esperando, a gente não pode ir para os nossos quartos. Sim, de acordo com registros, os outros hóspedes estão chegando. Ah, que garantia você tem disso? O meu registro. Meu Deus. Ele responde isso com a maior naturalidade do mundo. Eu tô cansada. Eu preciso dormir. Ah, sim. Pois não. Aqui diz também que eu posso liberar vocês para os seus quartos. Ah, muito obrigado. Você pode me avisar quando eles chegarem, avisa a gente, por favor. Você pode fazer isso? Sim, posso. Tá, obrigado. Aqui está a chave do quarto. Ele entrega uma chave para cada um de vocês. E aqui está. Entrega uma caixinha de CD para vocês. Um DVD para cada um de vocês. Obrigada. Tem uma boa estadia. Oi? Tem uma boa estadia. Ah, muito obrigada. E aí eu vou pro meu quarto dormir, porque a viagem foi muito longa. Ok. Miguel, é isso aí. E vou ver esse CD. Brasil, Londres, meia hora no Itaí. Bom, vocês vão pros seus quartos, então. Vai ver o DVD? Eu vou. Ok. Muito bom, você taca o DVD no aparelho e surge assim uma imagem desfocada de uma pessoa que fala com uma voz robotizada uma mensagem que eu vou ler pra vocês. Enquanto vocês estão lá assistindo, chega a segunda dupla, os dois Hashmalins que foram voando desde Sligo até Londres. E aí tem o cara lá, tá aguardando vocês na recepção. O que vocês dois fazem? Check-in. Vou lá conversar com o recepcionista pra ir pro meu quarto. Ok. Bom dia, senhor. Que posso servi-lo? Seja bom bem-vindo dia. Ao nosso hotel. Eu tenho uma reserva aqui no meu nome. Sim. Pois não. Em nome de quem está a reserva? Tá no meu nome real ou um nome aleatório? Eu não lembro. Tá num dos nomes que você usa na Terra. Tá. Tá no nome de Tilápio. Tilápio? Sim, pois não, senhor. Sua reserva está feita. O senhor veio para o Congresso também, não é? Já chegaram duas pessoas na sua frente. Elas já foram para os seus quartos. O senhor deseja ir para o seu quarto agora? Ou o senhor deseja aguardar no salão pela chegada das outras pessoas? Eu vou pro quarto, mas você pode só me lembrar que congresso que é esse? Sim, senhor. É um congresso científico. Eu tô junto, não tô? Tá junto. Você falou seu nome? Não. Não, tô vendo, né? esse mansplainer aqui rolando aqui na minha frente. É que tem um no meu nome e um no seu. Eu vou pegar o meu. Você vai pegar o seu? Tá bom. Você não queria que eu fosse na frente? E agora? ele olha assim pra ficha. O senhor deseja ir para o seu quarto agora ou deseja aguardar os próximos chegarem? Eu vou esperar. Ah, pois onde não. Que tem o café da manhã? Ah, aqui no saguão. Vou lá então. Ju, vou lá. Ele vai, mais comida. Vai pro saguão ali na recepção, tá? Só que o saguão não tem comida. É a recepção ali, onde tem uns sofazinhos pra você aguardar. Enquanto tá fazendo a reserva, ficar esperando pessoas que estão descendo dos apartamentos, né? E aí o safadinho, ele se afasta, ele vira pra você. Bom dia, senhorita. Pois não, em que posso ajudá-la? Seja bem-vinda ao nosso hotel. Bom dia, né? Eu quero fazer a minha entrada no jardim. Ah, pois não. Tem reserva? Sim, é no nome de Juliel. Quando você fala Juliel, os olhos deles bugalham. Ele olha pro computador e ele responde assim de forma robotizada. Pois não, senhora. Aqui consta a sua reserva. Veio para o Congresso também, não é? Três pessoas já chegaram. Deseja ir para o seu quarto agora ou prefere esperar a chegada dos próximos? Eu vou ficar por aqui com o meu parceiro aqui e depois eu vou pro meu quarto. Ah, pois não. Seja bem-vinda. E aí ele... Ah, esqueci de falar. Ele entrega pra vocês, né? A chave do quarto e um DVD também. Ah. Eu chego pro Safa. DVD. Fico assim, o que é isso? Então, isso aqui também é antigo para mim. É uma tecnologia não muito utilizada mais. Porém, aqui dentro desse disco podem ter alguma informação, algum vídeo. A gente tem que... Você quer ir até o meu quarto e a gente usa o mesmo DVD para ver? Pode ser. Então a gente vai pro quarto ver o DVD. Tá, vocês passam pela recepção, indo em direção ao quarto de vocês, e o cara tá lá de boa, como um ser humano normal, agindo naturalmente. Gabzelo. Oi, nós. Elô, você acompanhou o que aconteceu no quarto? A Gabi... Te atualizou aí, né? A Gabi me atualizou pelo WhatsApp, foi. Ok. O que vocês vão fazer? Tá, então a gente vai checar a passagem, isso, né, amiga? Isso, as que tem próximo. Que só os Elohim sabem. Ok, a passagem secreta de vocês. Isso. Maravilha. Na estação do metrô próxima ali, tem uma entrada pra essa zona secreta. E aí vocês vão até lá, abrem uma porta de um banheiro. De uma forma que só vocês, Elohim, conseguem abrir. E aí vocês saem num corredor enorme, tá cheio de Elohim passando pra lá e pra cá o tempo todo. Tá? E tem umas passagens que vocês conseguem pular de um canto pra outro rapidamente, como se fosse um teletransporte, literalmente. Tá, Jeff. Nesse caso, a gente sabe pra onde essa passagem vai dar, né? Sabem. Tá. Vocês são os mestres das passagens. Que a gente só abriu a porta ainda, né? A gente não entrou. Eu pego meu telefone, que também okay. É o meu gadget, e mando uma mensagem pro meu amigo Thomas Shelby. Ok. Porque essa passagem... Primeiro, essa passagem vai dar pra Londres? Você cai na zona neutra. Zona neutra. Na zona secreta. Na zona secreta você consegue acessar portas que chegam em Londres. Imagina que essa zona secreta é um corredorzão. E tem várias portas ali. Aí você anda alguns metros, abre uma porta e tá em Londres. Qualquer lugar que tem uma passagem em Londres, basicamente, é isso? Isto. Tá, pera. Então primeiro eu olho pra Mana e falo, Mana, onde você quer ir parar em Londres? Ah, a gente podia parar na frente. Não. A gente precisa achar um lugar próximo ao hotel. Talvez um outro metrô próximo ao hotel. A gente pode sair do Palácio de Buckingham. Não sei, mas joguei assim. Sim. Pode ser, amiga. Amiga, não, irmã. Morar aberto às rota gigante, ela é em Londres. Em Londres. A gente pode sair do carrinho da roda gigante também. Eu acho melhor a gente parar num lugar mais próximo. A gente tá meio atrasado. A gente tá atrasada, né, gente? Tecnicamente. Ah, não tinha um horário no convite, tinha? Tinha o horário da passagem do avião. Mas vocês não precisam de aviões. Não tá de avião, então a gente não tá atrasado. É, faz sentido. Bom, pode ser então, a gente para no carrinho. Não. Tá, bom. A gente vai sair no carrinho da roda gigante. Aí antes de entrar, eu vou mandar mensagem pro meu amigo Thomas Shelby. E pedir pra ele me encontrar na saída da roda gigante. Pra ele me contar se estão tendo movimentações estranhas em Londres. Ok, muito bem. Perfeito. Tá bom. Isso é um contato Elohim seu, certo? Ou não? É, contato sim. Humano. Porque ele é humano. Ah, ele é humano. Mas é um contato Elohim. Ok. Ele é dono de uma gangue. Ele é dono da máfia de Londres, da Inglaterra, basicamente. Pesado isso. Beleza, vocês... Você tem que assistir Peaky Blinders, Jeff. Vocês entram, andam alguns metros, abrem uma portinha e estão saindo da roda gigante. O que estão achando o cachorro, velho? Passa alguns minutos e aí chega esse contato seu. Ô, tudo bem? Nossa, já veio se divertir? Que comunicativo ele. Prazer. Yara, Thomas. Tudo bom? Quanto tempo? Desde as últimas corridas de cavalo, não te vejo mais. Faz bastante tempo. Mas e aí, na verdade, ó, vou explicar o que aconteceu, né? O que rolou? Recebemos cartas super estranhas falando pra gente vir pra Londres com um tal de M, queria encontrar a gente. E aí a gente veio pra cá. E aí eu queria saber se tem acontecido algumas movimentações estranhas no subterrâneo de Londres. Ou algo assim. Se você sabe de alguma coisa. Como que é o nome do hotel mesmo? É o Hilton. Isso. Aí, nessa carta, tava, tipo, convidando a gente pra ficar hospedado nesse hotel chamado Hilton. Certo, entendi. Olha, não tem nada acontecendo que eu esteja sabendo. Mas eu posso fazer uma investigação, posso perguntar em alguns lugares, quebrar alguns braços aqui, outros ali. Cortar algumas pessoas com seu boina de navalha, talvez. Aí eu falo pra Eloy que acho que não vale a pena a gente levar esse tempo pra investigação, se a gente pode a gente mesmo ir no hotel e investigar. Ah, é que eu, tipo, deixo ele investigando por ele lá e a gente vai pro hotel, vai que ele sabe de alguma coisa, né? Não sei. Ah, tá, pode ser. Então. Deixa comigo, extrair informações é minha especialidade. Se é que você me entende. É, isso aí. Hotel Hilton. Então, Hotel Hilton, isso. Procuro você lá à noite. Ah, vai dar bom, você vai morrer, o coitado. É isso que vai. Gostei da ideia. Tá. Vocês rumam pro hotel, então. A gente vai pro hotel, é isso, né? Você quer passar em algum lugar primeiro, amiga? Comer um café da manhã inglês, alguma coisa assim, não sei. Suave. Bora direto. Café da manhã inglês então. Tem ovo e presunto. Na verdade, eu passo num lugar e pego uma cerveja. Muito bem pensado. Beer. Certo. E aí vocês rumam pro hotel. Enquanto isso, lá no hotel, no quarto do hotel, vocês estão assistindo a um DVD, certo? Ok. Esse DVD. Ai, cadê? Eu fechei o arquivo e não abri de novo. Esse DVD mostra uma imagem de uma pessoa. Um ser humano, provavelmente. A imagem é desfocada e a voz distorcida para aparecer de forma metálica. A pessoa nesse vídeo, nesse DVD, diz a seguinte mensagem para vocês. Sejam bem-vindos a Londres, meus velhos amigos e amigas. Tenho certeza que, atendendo ao meu chamado, vocês poderão evitar grandes aborrecimentos para todos. Bem, eu vou direto ao ponto. É possível que vocês já tenham ouvido falar de uma corporação militar chamada Avalon Corp. Pois bem, me foi passada a informação sigilosa de que essa corporação tem utilizado tecnologia de origem mística, por assim dizer. Imagino que vocês saibam do que eu falo. Mas caso vocês ainda estejam em dúvidas, dois de vocês chegarão trazendo novas informações para vocês. Bem, mais importante do que isso é a informação que eu recebi recentemente, à custa de uma vida muito preciosa. Segundo meu falecido informante, a tal corporação descobriu uma forma de acessar o que esse informante chamou de paraíso. Vocês devem conhecer esse lugar por algum outro nome, presumo. Talvez Terceiro Céu? Enfim, a informação me parece verdadeira, já que o informante é de extrema confiança e me disse isso pessoalmente pouco antes de falecer, com um sorriso confiante afirmando que ele próprio sabia o caminho para tal lugar. É evidente que tal informação é de extrema importância para todos vocês. Assim como, obviamente, seria para alguém como eu. Então estou disposto a compartilhar com vocês a informação que possuo em troca desse segredo. A tarefa será muito simples. Ir até o laboratório Camelot da Avalon Corp. Checar e conferir a veracidade dessa informação. E ao concluir a tarefa, retornarem ao hotel, onde receberão instruções de como me contactar para compartilharem suas descobertas comigo. Em troca, vocês terão esse segredo precioso do acesso ao Terceiro Céu, e a minha promessa de que os seus segredos da natureza de cada um de vocês não será revelado. Vocês devem se estar perguntando por que eu convoquei vocês. E como eu sabia de vocês? Digamos que as respostas para essas perguntas chegarão no devido tempo, por assim dizer. E a escolha de um grupo tão seleto se deve a isso também, e ao fato de que, com habilidades e personalidades tão distintas, eu posso confiar que vocês irão cuidar uns dos outros e não irão me trair ou trair a vocês próprios. E aí termina a mensagem. Isso é pra Storm e... como é que é? Esqueci o nome do Marco. Aladiá. Essa é a mensagem que vocês recebem. No outro quarto tá Juliel e Safadim. E vocês recebem uma mensagem parecida. Só que a mensagem diz o seguinte: sejam bem-vindos, meus caros. Eu imaginava que, pelo desvio que fizeram, vocês fossem demorar mais tempo. Mas eu creio que a informação que coletaram é realmente importante. Tão importante que deve ser compartilhada com seus companheiros que estão nesse hotel também. Vou direto ao ponto. É provável que já tenha ouvido falar de uma corporação militar chamada Avalon Corp. Foi me passada a informação sendo sigilosa e a mensagem daí pra frente ela vai se repetindo, dizendo que alguém descobriu um acesso ao terceiro céu, que estão usando tecnologia mística e que gostaria que vocês fossem investigar para ver se a informação é verdadeira e compartilhar com essa pessoa esse segredo de como acessar o terceiro céu. E por que essa informação do terceiro céu é tão importante? Porque o arcanjo Rafael, ele criou um lacre inviolável no terceiro céu, de forma que nenhum anjo ou arcanjo ou deus etéreo consiga chegar no terceiro céu. As únicas pessoas que podem ir para o terceiro céu são seres humanos de alma pura, para os quais no momento da morte se abre um túnel de luz, que eles atravessam e chegam no terceiro céu, e lá eles ficam em segurança, longe da ira do arcanjo Miguel. Se essa informação de que um caminho para o terceiro céu realmente existe, realmente é verdadeira, isso é um perigo, porque essa informação pode de alguma forma cair nos ouvidos de Miguel, ou do Lúcifer talvez, e o paraíso celestial ser profanado e as almas dos humanos serem mortas, ou sabe-se lá o que mais de ruim. O que vocês fazem? E aí, Juliel? No vídeo fala que tem mais gente aqui, mas iguais a nós aqui nesse hotel. A gente vai lá falar com eles, procurar. Acho suspeito. Mas eles sabem que nós dois estamos aqui. Então, sabe aquela ideia lá de se separar? Uhum. Mas eu não sei porque é exatamente isso. Eles estão contando com a presença de nós dois. E por que eles precisam de outros? Digo mais. Pra mim, pensando no que a gente viu lá no túmulo, às vezes é uma chance de matar todos os anjos juntos. Porque pelo jeito que ele falou, parece que ele tá fazendo uma reunião de anjos em um cenário que, de acordo com a sua visão que você falou e as coisas que eu vivi, também apontam tudo para esse lugar. Eu não sei, não estou gostando nada disso. Hum. E que agora? Você acha que a gente podia fazer? Só não ir? Vamos só não ir? A gente vai guardar essa informação com a gente? É. A gente fica observando de longe. Você não tem alguns mortos que conseguem fazer um tipo de intercâmbio? Ou você não conhece, você não é mais íntimo de alguma pessoa? Você não, é que a gente não sabe quem que tá aqui, né? É. Não sabem. Sim. E eu não sei se vocês se conhecem, assim, intimamente. Mas eu posso sentir a pessoa, eu posso saber quem é pela aura, simplesmente. Sim. Então, e se a gente... Você tem outro celular aí? Tenho. Você tem dois celulares? Tenho dois celulares. Ótimo, beleza, porque aí a gente sente em qual outro quarto que outro anjo tá, a gente envia o celular pra eles, porque daí eles não têm opção de falar, ah, então fica vocês, a gente que foge, a gente só envia, manda, deixa uma mensagem escrita falando que a gente vai estar distante, observando a situação e vamos ficar longe. O que que você acha? Pode ser. Beleza. A gente vai entregar um celular pra eles e vai ficar conversando pelo WhatsApp, é isso? Tipo isso! Tá. Beleza, beleza. Eu não conheço. Esse é o poder do cagaço. Mas deve ser isso daí. Tá, mas eu tenho só dois celulares. Aí vai dar um pra cada um. E a gente vai ficar sem. Aí eles vão ficar conversando entre si pelo WhatsApp. Não! Um celular vai pra eles. Outro fica com a gente. Tipo, walkie-talkie. É que os outros dois não estão juntos. Eles estão em quartos separados. Mas aí... A verdade é que vocês nem têm essa informação, né? Exato. Mas, vocês não sabem disso. Mas, ó, eu tô pensando aqui, ó. Veio o raciocínio. Ele disse pra gente encontrar os nossos iguais pra gente compartilhar as informações com ele. Foi isso que ele disse. Uhum. A gente sabe que tem outros que são iguais. A gente sabe que a gente pode sentir eles. E a gente sabe que eles têm outras informações que talvez, né, possível. Porque a gente tem informações para eles. Então eles podem ter informações para a gente também. Então a gente envia um celular para eles e cai fora. Tá. A gente vai sair andando pelos corredores e tentando sentir. Mas eles também vão sentir a gente. Exato, mas eles não sabem do nosso plano. Tá. Tá bom. Vai cada um pra um lado, vai os dois juntos. Vamos cada um pra um lado, e aí se a gente detectar a presença de um anjo, a gente se reúne e o primeiro que achar, a gente já deixa o celular lá na porta e seja o que o pai, grande pai, quiser. Certo. Então vai cada um para um lado, a gente sai do quarto, vai cada um para um lado, tentando descobrir onde que estão os outros. Sentindo a aura. É. Algum de vocês oculta a própria aura? A gente se encontra aqui na frente depois, tá? Tá. Algum de vocês você não vai oculta? Poder entrar, lógico, porque você só eu tenho o cartão do quarto. Então... E ela nem sabe usar o cartão, né? É. Algum de vocês vai ocultar a aura? Vocês estão tranquilos ali, de boa. Isso foi pra Laura e o Marco, né? Pra todos vocês. É que a gente é Elohim, né, Jeff? Elohim já oculta. Aura, se eles quiserem, já oculta sempre. É. Peraí, Jeff, como é que funciona isso? Eu não entendi. Você tem uma aura, que é sua aura pulsante, que é como se fosse o coração dos anjos, que é como se fosse um reator nuclear que vocês têm no peito. Que fica emitindo como se fosse uma radiação, que é a aura. Essa aura ela pode ser detectada a uma distância de 30 metros. Opa, tem um anjo ali, tem um demônio lá. Tá? Mas vocês podem voluntariamente escolher ocultar isso. Tá. Então eu vou fazer isso. Eu fiquei muito intrigada depois que eu ouvi essa mensagem. Eu não sei nem por que eu tô aqui, como que aquele cara me descobriu, como que ele me sabe de mim. Vou ocultar minha aura. E sabe tantos detalhes assim. Eu posso usar... Parabéns. Tá conseguindo foder aqui o negócio. É, eu posso usar, tipo, uma intuição, assim, pra tentar sentir se essa mensagem é verídica, se não é, se eu devo seguir ou não. Porque o Curupira falou que era pra eu seguir meu coração. Aí eu quero ouvir minha intuição. Pode. Joga um teste de intuição. Mais alguém oculta a aura? Os Elohins, eu pergunto ao contrário, se vocês mostram a aura. Olha, não sei. Eu mostro não, aqui é só na furtividade, Elohim brava, entendeu? Boa. Mas a nota mesmo, fingindo que a gente tá aqui só de passagem. Ok. Tá, Storm, você sente o seguinte. Em nenhum momento a pessoa naquele vídeo se mostrou agressiva. Certo? A não ser quando ela faz uma ameaça meio velada ali. Quando ela diz que suas identidades não serão reveladas se vocês forem fazer essa investigação nesse laboratório. Certo? Mas fora isso, em nenhum momento a pessoa se mostra agressiva. Pelo contrário, apesar de ser um aparato tecnológico o qual você odeia profundamente, ele parece, aquele vídeo, ele parece emitir uma aura cálida, calma, que te acalma e te dá uma sensação de tranquilidade. O que é bastante bizarro. É, piorou minha situação, rapaz. Se eu oculto a minha aura, tipo, meio que parece que eu sou um humano, então. Sim. Ah, tá. Então, mas eu consigo sentir os outros ainda. Se eles não ocultarem as auras deles. Ah, justo. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ficar um tempinho no quarto pensando. Fica pensando no quarto, exatamente isso. Ok. Enquanto isso, enquanto vocês estão pensando, a Eloel e a Gabriele chegam no hotel finalmente. Tá lá o rapazinho barbudinho aguardando a recepção. Ele vê vocês entrando no hotel e ele sorri pra vocês. Bom dia, sejam bem-vindas. Em que posso ajudá-las? A gente tem uma reserva no hotel. Ah, claro, pois não. Em nome de quem que está a reserva de vocês? Gabriele e Eloel. Pera, não é esses nomes que a gente tem que falar, né? Pode ser. É, esses nomes mesmo, né? Em nome de quem está Gabriele e Eloel? Sim, isso. Pois não. Enquanto, Jeff, eu consigo sussurrar pra ela sem o cara ouvir? Você pode tentar. Tá, eu vou ter que rolar dados pra isso? Não, eu que rolo aqui. Tá. Se tirar um, você vai gritar pra ela. Eu olho pra... Nem se eu usar... Não sei, furtividade pode ser usado pra pode, isso. Pode ser sim. Pode jogar um teste de furtividade, vamos ver. Pera, então, Jeff, que você travou. Deixa eu reiniciar aqui, já volto. Relaxa. Você consegue nos ouvir ainda? Não. Morreu. Alô, alô. Você está entre nós. Vamos nos dar as mãos e evocar a Eloise. Tava sendo cri, assim cri, no... Cri. No... Nossa, tem umas marteladas aqui. Esperando as pessoas responder. Ah, foi a Ana aqui. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. E esperar. O Marco tá só no escurinho lá, olha. Cadê o Tom? Legends of Runeterra, vamos evocar. Se ele tivesse aqui agora, ele entendia isso. Por que que o Purple não tá jogando? Sei lá. Então, nesse momento, ele tá provavelmente na 28ª lata, então ele não está bom pra jogar. Ele não traz o Carlos, né? Acho que não. Tá aí, Elô? Tá, não tá. É esquisito porque ela continua online. Entrou, mas não entrou. A Elô não é com o Carlos. É, Elô não. Venha para a luz, Heloísa. Bom, enquanto ela não aparece. Ela das mãos manifestando. Gente, eu tô mutada, eu tô falando com vocês mutada há muito tempo. Eu tava tipo. Eu já rolei, inclusive. É, eu fiquei assim, ela tá se manifestando pelos números. Eu vim okay. Muito bem, você sussurra no ouvido dela, muito bem. Vou rolar um teste de percepção pro cara aqui. E você tem certeza que ele não tá prestando atenção no que você tá sussurrando pra ela. Até porque ele tá tétrico, assim, digitando no teclado. Tá, o que você diz pra ela? Mana. Eu não tinha ouvido isso, gente. Ah, vai ganhar uma inspiração por isso. Você consegue rastrear o PC dele? O sistema de segurança do Theo e todas as outras coisas? Já que você é a fodona das tecnologias? Sim, consigo. Eu tô com meu notebook aqui. Com o meu kit de tecnologia. Tá, o que você precisa pra isso? De uma antena, basicamente. Não, mas eu tenho. Você tem tudo que você precisa com você, né? Na verdade. É verdade, eu tenho kit informática. Não preciso de nada, eu tenho tudo. Eu só preciso de um local pra gente fazer isso. Então a gente sobe pro quarto e você hackeia o hotel, pode ser? Pode ser. Ok. O cara, ele tá lá digitando, né? Ele. Pois não. Vocês vieram para o congresso, certo? Isso aí. É, congresso, é. Congresso do quê? Ah, científico. Congresso científico. Todos os outros já chegaram. De ciências. Ciências são muito boas sempre. Quem vem para esse congresso? Oi? Quem vem para esse congresso? Ah, todos os outros já estão nos seus quartos. Vou avisá-los da chegada de vocês. Aqui estão suas chaves. E entrega um DVD pra cada uma de vocês. Os outros... Mana, será que eles são caminhantes brancos daquela série humana, Game of Thrones? Pare. Meu Deus, eu amo isso. Que deram pra ela se sair lorrinho e tomar? Eu tenho medo de quem eles são. Por que convidariam a gente pra um congresso de uma forma tão secreta, assim? Enfim, acho que a gente tem muito a investigar aqui. Sim. Ah, eu quero tentar fazer uma investigação pra sentir se tem alguma coisa diferente no tecido no hotel. Tecido da realidade? É. Joga percepção. Por que que apareceu um 13 ali? Tá. Sabe qual é o problema? Eu não sei se as minhas coisas que eu tenho ajudam nisso. Mas acho que não. Sei lá. Usa a imaginação. Bom, enquanto isso, nosso querubim, o Aladiá. Tirei 18, Jeff. Muito bom. E a Storm estão nos seus quartos. O tecido da realidade, ele tá normal aí dentro. Grosso pra caramba. Beleza. Tá tão grosso que até ofende. Aladiá e Storm, vocês estão nos seus quartos. E aí toca o telefone. De vocês. E Safa e Juliel, vocês não estão nos seus quartos, vocês estão investigando pelos corredores, certo? Sim, senhor. Ok, joga percepção os dois. Percepção. Telefone de vocês tocando. Storm e Aladiar. Alô? Quem é? Senhorita Storm? Gostaria de informar que os últimos hóspedes que vieram para o congresso já estão no hotel. Os últimos? Sim. Ah, muito obrigada. Eles estão no saguão ainda? A reunião está marcada para daqui a 15 minutos no salão, no auditório do hotel. Ah, já? Sim. Tá, obrigada. Pois não. O que vale é o 25, Jefferson. Como assim que vale o 25? O outro foi só de meme. Tá. Ok. Deixa eu ver aqui. Certo. Seu telefone toca também, Aladia. Você atende? Bora. Peraí, o que, que foi isso, Jefferson? Calma. Calma. Atende o telefone, senhora Aladia. Beleza, irmão. Qual manda? Gostaria de lhe informar que os outros hóspedes que vieram para o congresso já estão no hotel. Vai ter alguma reunião hoje ou eu posso dormir? Só amanhã o solê acontece? Sim, a reunião já está marcada para daqui a 15 minutos no auditório do hotel. Só vambora. Ok. E aí ele desliga. Juliel, você tá passando na frente de um quarto. Beleza. Você escuta um telefone tocando. E aí você consegue escutar uma conversa de lá de dentro. Congresso. Outros hóspedes. 15 minutos, auditório. Consegue escutar uma conversa do telefone entrecortada. Mas eu não consigo sentir nada, tipo, nenhuma áurea. Então, aí eu pergunto, Marco, você vai esconder sua aura ou não? Eu não, cara. Eu vou dar porrada e vamos ver o que vira. Ótimo. Tem um anjo lá dentro, foi ele que atendeu o telefone. Volta. Saio correndo. Tentando achar. E eu vou no lado oposto que eu vi o safadinho indo. E eu tento ir assim, na velocidade, porque eu sei que em 15 minutos ele vai descer. Ok. Maravilha. Ah, rapidamente você encontra ele. Passa o celular. Passa o celular. Encontrei. Passa o celular. Morreu. Safadinho, ora ora, você está entre nós? Eu acho que... Oh, eu tava mutado, desculpa. Calma, pra que você quer celular? Eu vou ter que explicar o plano de novo. Me dá o seu celular, eu encontrei um anjo. Toma o celular. Obrigado, saí correndo. Ok. Não, mas pera, você me deixou sozinho lá, encontrei o cara e... Foi exatamente o que ela fez. Não temos tempo a perder. Eu não vou explicar o plano de novo. Tá bom. Aí eu vou lá. O celular, ele consegue ser passado por debaixo da porta? Claro que não, né? É uma porta de hotel, carpete. Você não tá na roça que tem dois dedos assim embaixo da porta. Então, eu deixo o celular no chão, dou uns toques. Eu vejo. O anjo ainda tá lá dentro? Tá, você sente a aura dele. Então, eu deixo o celular no chão, bato na porta e tento sair pra me esconder. Pra ver se ninguém vai pegar o celular assim. E eu fico de olho assim. Ok. É. Batem a sua porta lá de A. Eu atendo, vejo o celular no chão, pego ele. Ok. Beleza. De boa, pegou um celular, ganhou um. Oh, um celular. Eu já ganhei um celular. Achado não é roubado. Exato. Aí eu, eu saio correndo de novo pra encontrar com o safadinho. Ok. Safadinho, vocês se encontram novamente. Vamos vazar. Vaza. Eu já vou pegando ele pelo braço pra puxar, assim, pra tirar ele dali. Nossa. Aí eu paro e falo, pera aí, me explica o que tá acontecendo. Eu já entreguei o celular pro outro anjo, vamos sair daqui. Em 15 minutos vai ter toda uma reunião de todas as pessoas vão se encontrar. Se alguma coisa ruim é pra acontecer, vai acontecer agora. Então vamos sair daqui. Mas e aí, a gente não vai descobrir o rolê? A gente tá com o celular! Ah, pode pá, verdade. Tá bom. Tá, a gente pode sair então do hotel correndo e mandar a mensagem pro outro celular. Isso. A gente tira uma selfie mostrando quem que nós é. Você não sabe esse símbolo, você tá 3 mil anos, você não tá na Terra. Você não sabe o que você faz, meu amor. Você ficou parado assim, porque você não sabe o que é uma fotografia. Aí a gente manda mensagem pro Aladiel. Ok. É, a gente tem que dar um pouco de informação pra ele, Ju. Digita aí, o celular tá com você. Desculpa, ok. Olha, gente... agora, cara. Nem existe ainda, mas manda ele. Vou explicar pra ele que a gente também recebeu essa carta. Só que a gente não quer colocar todo mundo em risco, estando todo mundo no mesmo local. E vamos pedir pra ele transmitir a conversa, o áudio ao vivo. Se ele conseguir também as imagens, né? Se tiver com aqueles. Você já deu todas essas informações? Eu tô passando pra ele. Cara, a gente não sabe nem se ele é de Miguel. A gente só sabe que ele é um anjo. E o que que eu faço? Você fala, escreve você, o celular tá na sua mão. Aí eu escrevo e você reclama. O que que eu falo pra ele? Você já mandou isso, não mandou? Não, necessariamente. Eu não apertei enviar. Eu tô fazendo um textão. A gente só tirou a selfie. Mas não enviamos. Eu tô trabalhando pra quem paga mais. Manda um oi, anjo, né? Oi, anjo. Tudo bem? Oi, anjo. Oi, anjo. Tá sumido. Tá, fala, oi, anjo. Oi, irmão. Fala... que nós somos outros anjos. Ai, não... Peraí, agora, quando você sentiu essa parte do pano. Quando você sentiu a aura dele, você soube quem era. Eu soube quem é? Dá pra saber, Jefferson. Você conhece a aura das pessoas. A pergunta é, vocês já se conheceram? Eu não sei. Eu não sei das índole. Eu tava, tipo, lá no céu. O que um querubim faz? Querubim é um soldado. Então, tipo, tem como a gente se conhecer? Claro, com certeza tem. O bom de ser um Elohim é que você sempre pode dizer, sim, nos conhecemos. É. Aí depende de vocês quererem se conhecer ou não. Já se conhecerem ou não. Ah, então pra facilitar, sim, eu conheço. Ok. Pode mandar. Ah, só vai me falar o nome. Beleza, só vai me falar o nome, eu falei, porra, o Aladiel, ele também é vendido igual eu, mercenário. Ah. Então, acho que, em teoria, se não tiver ninguém pagando mais pra ele, a gente pode confiar. Coloca que o pagamento vai ser ele não morrer. Não por nós, mas assim, explica a situação, explica o que a gente ficou sabendo e que a gente encontrou uma arma de pessoas que estão matando anjos e que nós achamos que elas estão aí. E que, enfim. É, como é uma arma que mata anjos, todos nós estamos em perigo. Estamos sendo convocados no mesmo lugar, não sabemos, mas eles sabem, estão matando os anjos, o bruxão já tá aí, então, assim, provavelmente é um rolê de sacrifício coletivo. A cara, mano, do é que Jefferson. Eu tenho uma moeda que eu tenho um cara que... A alma de um cara que sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não, presa nela. Se eu estiver nessa reunião, eu posso descobrir mais coisas. Então dá. Só que eu não posso te deixar sozinho porque você não conhece esse mundo. Eu não consigo fazer nada porque estou largado. Eu posso me virar. Eu tenho certeza que eu posso me virar. E morreu. Pode me dar o celular. Pode confiar. Aí você tem que achar o Aladriel. Porque agora tá. Ele tá com outro celular. E vou ter que buscar o celular que você deu pra ele, que também uhum. É meu. Tá, eu vou mudar de ideia, já mandei a mensagem pra ele, e aí eu vou lá no quarto, que eu espero que você tenha me indicado qual é, trocar um papo com ele. Ok, mas dá pra você sentir a aura dele também, conforme você vai andando na direção que ela tava, de boa. Então eu vou até o quarto dele, e assim, bato três vezes, porque eu tenho toque. Beleza. Enquanto isso... Gabriele e Eloel, vocês recebem chaves do quarto e um DVD. O que vocês fazem? Gabriele, você tá aí? Tô comendo, mas tô aqui. Eu entro no quarto. Uhum. Você entra no quarto também? A gente tá no quarto duplo, no quarto pra dois? São quartos separados. Ah, não, desculpa. O quarto de vocês é um quarto duplo. Vocês são irmãs, é um quarto só. Ok. Que injustiça aí, esse negócio. Mas tudo bem. Vocês são em carne. Ah, eu olho pra Gabriela e falo, mano, começa aí o negócio de hackear. Aí eu pego meus equipamentos e começo a procurar um sistema de... Eu não consigo, né? Sistema de Wi-Fi da galera. Certo. Pra ver que eu acho quem eu acho que tá lá, né? Tipo, quem tá entrou na mesma horário. Ok. Deixa eu ver uma coisa na sua ficha aqui. Eu olho pra ela e falo também, ó. Lembra de acessar as câmeras de segurança, vai que a gente viu alguma coisa suspeita. Você vai jogar um teste, então, de cientista de dados. Vai lá na ferramenta cientista de dados, dá um clique lá e rola o teste. Foi. Muito bom. Você consegue facilmente acessar a rede do hotel. Consegue invadir todos os sistemas, inclusive o da recepção, que é onde estão todos os registros de hóspedes. Certo? Ok. Não consta o nome de vocês. Os nossos nomes não aparecem. Não aparecem. Como assim? Irmã. Como assim? Oi. Os nossos nomes não aparecem. As pessoas que... Espera. As pessoas que estão aqui podem ter recebido essa carta também. Não vão aparecer. Aí eu vou olhar na câmera. Olhar nas câmeras dos, perto dos quartos, assim, dos corredores. Puxando as câmeras? Ok. É. Dá pra fazer isso. Você puxa os arquivos das câmeras e aí você vê. Storm chegando primeiro. Aladia logo depois. Depois dois Hashmalin, Juliel e Safadin. E aí por fim vocês chegando. Mano, se liga numa coisa. Se o nosso nome não tá aqui. Peraí. Não, o cachorro é muito empolgado. Se é um cachorro, Jeff, alguém tá morrendo. É. Eu posso conhecer. É porque, tipo assim, teoricamente a gente tem que conhecer algumas dessas pessoas, né? Sim. Eu acho que faz sentido a gente conhecer a personagem da Ana, a Storm. Porque ela é de Gabriel e a gente é de Gabriel também. A gente é tipo. Sim. Tipo, o resto é tudo dela, neutro, faz assim. Todo sentido vocês se conhecerem. Tá, então como a gente conhece, a gente procura. Eu falo, mano, procura o nome da Storm, vê se ela tá nos registros. Senão a gente vai ter certeza que não tem nome de anjo porra nenhuma nesse negócio. Tá, eu pesquiso lá. Opa. Não tem nome da Storm. Então, mano, eu acho que o carinha foi enfeitiçado em algum rolê assim. Porque, veja bem, ele falou pra gente subir, mas a gente não tá com nome. Então tem alguma coisa errada aí. É. A gente pode perguntar alguma coisa lá na recepção. Sim. Quando você fala perguntar na recepção, o telefone toca. Você fica doida. Ah, eu atendo, já que você... Pera, primeiro eu olho pra minha irmã e falo, mano, você consegue ter acesso às câmeras de uma semana, de um dia antes? Não só as desligamentos? Não, peraí. Consegue, consegue. Eu vou atender o telefone, aí dar uma olhada pra ver se não acontece nada de estranho com o cara. Como assim? Ah, não sei, né? Chega uma pessoa e fala abracadabra, e aí ele fica infectado. Tá. Aí eu vou lá, olho de um dia antes até o momento que a gente tá. Ok. Um dia antes você vê uma pessoa chegar com um manto celta, encapuzado, não dá pra ver o rosto. A pessoa chega na recepção, o recepcionista ele olha animado, como sempre. A pessoa gesticula com a mão assim na frente do rosto dele e vai embora depois disso. Meu Deus, irmã. Que mandou o convite pra gente vir aqui. Tá dando eco ainda no microfone. Eu vou até no telefone. Tá dando eco no microfone ainda? Eco? Microfone. Não. Não, tá de boa. Ué, só eu que tô ouvindo? Tá um pouquinho só. Agora, antes tava mais, agora tá menos. É, eu aperto mais o fone no PC. Ah. Alô? Aqui é da recepção. Eu atendo o telefone. Aqui é da recepção. Oi. Eu gostaria de informar que a reunião vai ocorrer em 5 minutos no auditório do hotel. Tá, vai ter batatinhas? E ele desliga o telefone. Ele não me respondeu se vai ter batatinhas, droga. Não te responde. Eu queria batatinha. Dropou no calendário! Não! Meu, que reunião, como assim? Sim. Bom, vamos. Acho que deve ser a gente nem viu a fita. Eu tô triste. Eu queria ver a gente vê lá os DVDs. A gente põe o DVD, dane-se, foda-se, chega atrasado, quem liga? Põe o DVD? O DVD ele não dura 5 minutos. Ele tem menos? Mais? Menos, menos. Sejam bem-vindas, minhas caras. Agradeço por terem atendido ao meu chamado. Com certeza vocês evitaram aborrecimentos para todos com isso. Vamos direto ao ponto. É provável que você já tenha ouvido falar de uma corporação militar chamada Avalon Corp. Pois bem, me foi passada a informação sigilosa que essa corporação tem utilizado tecnologia de origem mística, por assim dizer. Imagino que saibam do que falo. Bem mais importante que isso foi a informação que recebi recentemente à custa de uma vida preciosa. Segundo meu falecido informante, a tal corporação descobriu uma forma de acessar o que esse informante chamou de paraíso. Vocês devem conhecer esse lugar por outro nome, presumo. Talvez Terceiro Céu. Enfim, a informação me parece verdadeira, já que o informante é de extrema confiança e que me disse isso pessoalmente pouco antes de falecer. Com um sorriso confiante, afirmando que ele próprio sabia o caminho de Paratolué. Como é que é? Alô? É evidente que tal informação é de extrema importância para todos. Não. Assim como, obviamente, seria importante para mim também. Gente, eu tava montada, como é que vocês estavam me ouvindo? Eu não faço ideia. Coisa. Não tem duas de você na call, não? Não, eu tirei a outra, mas eu saio. Deve ser pelo estado no eco, inclusive, né? Agora vai de novo. Mas não tem problema, porque eu não tô atrapalhando pra ouvir. A tarefa será muito simples. Não, é evidente que tal informação é de extrema importância pra todos, assim como obviamente eu seria pra alguém como eu. Então estou disposto a compartilhar com vocês a informação que possuo em troca desse segredo. A tarefa é muito simples. Ir até o laboratório Camelot da Avalon Corp checar e conferir a veracidade da informação. Ao concluir a tarefa, retorne em um hotel onde receberam instruções de como me contatar para compartilharem suas descobertas comigo. Em troca, vocês terão seus segredos preservados, além, claro, dos segredos que descobrirem para fazerem com ele o que bem entenderem. Devem estar se perguntando por que eu convoquei vocês e como eu sei tanto a respeito de vocês. E a resposta é bem simples. Vocês descobrirão essas informações no devido tempo. É um dever que a gente recebeu, né? Tenho Magia? Certeza. Celeste? Tenho certeza de que vocês atenderão a esse chamado. E apressem-se, pois a reunião está para começar. Eu falo... Faz um pra me ouvir, é porque travou. O quê? Tá dando pra me ouvir, gente? Travou, mas a gente te ouve. Ah, o Roll20 tá bom. Eu falo, gadget, ok. Ok. Ok, gadget. É, pesquisar sobre a corporação Avalon Corp. Corporação Avalon Corp. Eu preciso rolar dado, Jeff. Joga. Peraí. Enquanto você tá rolando, o que os demais estão fazendo, gente? Jeff, eu preciso de auxílio. Diga. Rodado que eu rolo. Você vai jogar no D20, mas calma aí que eu vou ver aqui pra você, porque é um teste de... Depende do que você vai fazer. O que, que você quer fazer com esse... Ah, você vai procurar sobre Avalon Corp, né? Uhum. Deixa eu olhar sua ficha aqui que eu vou ser bonzinho. Ah, é porque se for alguma coisa relacionada a Arcana, História, Medicina, Natureza, Religião, Sobrevivência, eu posso rolar com sim. Prefeita. Uhum. Pode ser Investigação. Investigação? Isso. É, tanto eu posso jogar também, porque eu também tenho Gadget. Então, aceitar aí. Então... No caso, Jeff, deixa eu só entender. É, o meu bônus de proficiência ele vai aumentar, isso? Seu bônus de proficiência ele é mais 4. Tá, nesse caso, é, então eu jogo dois dados, eu jogo com vantagem? Não, você vai jogar o teste, vai somar 4 ao resultado por causa do gadget. E como a Gabriela está ajudando, aí sim você joga com vantagem. Não, eu perguntei por que tá escrito assim, ó. Caso você já tenha a preferência, você joga com vantagem. Ah, sim, sim, é. Já tinha até vantagem. Tá, é investigação, então. Investigação. É, eu tinha que jogar com vantagem, né, Luiz? Tinha que rolar dois dados, parabéns. Isso, joga... É, eu tinha 19. Ah, né? já deu, né? É 19 mais 7? 19 mais 7 mais 4. Por causa do poder. 25. 30. Ok, tá, muito bem. Tudo, né? Muito bem. Certo. Avalon Corp. É uma empresa multinacional que atua em diversas frentes. Tecnologia... farmacêutica, biológica, trabalha com armas, também desenvolvimento de armas, empreendimentos imobiliários, é uma multinacional mega milionária que atua em todos os campos. Esse laboratório Camelot fica próximo daí de onde vocês estão. Ele fica em perto de... Ai, como é que é o nome do lugar mesmo? Glastonbury. Fica próximo de Glastonbury. Perto de Londres, aí algumas horinhas de carro. E... Ele é um laboratório que trabalha com tecnologia. Isso é o que você sabe. É, o Guardian não me responde quando a corporação foi fundada, nem quem fundou. Responde também. corporação foi fundada em 1928. 28, não. Desculpa. 1919 foi fundada. E por uma pessoa chamada Morgan LaFay. Morgan LaFay? Tipo Morgan das Fadas? Sim, tipo isso. Irmã, eu acho que já ouvi esse nome. Ouvi em algum lugar. Se ele faz armas, equipamentos tecnológicos, eu acho que eu vou dar uma olhada nos meus equipamentos. Eu acho que eu tenho alguma coisa dessa marca. Talvez possa ser útil. Acho que faz sentido. Tem um irmão muito inteligente. Estou. Aí eu quero olhar na minha mochila de equipamentos. Uhum. Você quer ver se você tem alguma coisa fabricada por eles? Isso, porque eu me lembro de ter visto esse nome em algum lugar. Certo. Não. Na sua mochila você não encontra nada fabricado pela Avalon. Olha, mano, eu acho que a gente tem que ir pra toda reunião, né? É, depois a gente continua vendo isso. Beleza, enquanto a gente vai indo, eu vou te contando, né, que a Avalon... É, eu sei disso, né, Jeff, já que eu sei tudo relacionado às celtas, tá? Que a Avalon é a ilha onde Morgana vivia e tudo. Sim, mais, né? Sabe tudo isso. Tá, eu vou contando pra você, então, essas informações. Que tá tudo relacionado à lenda do Rei Arthur, inclusive Camelot. Que é o lugar que Arthur vivia, né? O palácio do Arthur. Isso. Um lugar muito chato, segundo Monty Python. Yes. Eu vou entrar pra ter de novo, inclusive, gente. Vocês vão. Alguém mais vai pra essa reunião? Eu tô indo pra reunião, eu fiquei pensando, tentando descobrir o que seria essa Avalon Corp, o que seria esse laboratório Camelot. E como eu não gosto de tecnologia, eu não tenho celular por perto. Ok. E a melhor forma de descobrir isso é o indo, né? Uhum. Então a gente vai nessa... Indo e morrendo. Nessa reunião. Que é o que vai acontecer, todos que forem na reunião vão morrer. Vai tudo morrer. Bom. Acontece. Tá. Vocês estão indo para a reunião no exato momento em que três batidas são dadas na porta do nosso querubim, a Ladiá. Até a porta. Bora, Sheldon! Safadinha, a porta abre e você vê o Aladiá. E aí, Aladiá, firmeza? Pô, você já sabe o nome assim, sem apresentação, sem nada, só vai. Ó, eu tô imaginando que a gente as conhece, porque somos dois anjos exilados, vivendo na Terra há muito tempo. Só vamos, então. Demorou. Qual a boa, cara? Mano, seguinte, acho que você recebeu uma carta também pra vir pra cá. Ora, gostei disso. É, você recebeu um celular também na sua porta, né? Sim, cara, achei um iPhone lá, gostei muito. Tô eu ando bem longe, assim, tipo... Então, lá, já, esse celular é meu, devolve, por favor. Não. O meu era Android, esse é iPhone, sem chance. Mano, é o iPhone 6, esquece essa bosta. Isso não é o mais importante. A gente... É muito bom. Você recebeu uma carta pra vir pra cá também de um cara chamado M, de uma pessoa chamada M? Cara, eu nem li o nome, cara. Eu li Londres, vou sair do Brasil, tô indo embora. Você tá com essa carta aí? Dei rumo nela, deixei ela no Brasil, cara. Porra, aí você me fode. O cara não guarda nem um papel, velho. Pra que guardar papel, cara? Mano, quando você fez o check-in, o cara falou pra você que era um... Você recebeu um convite pra vir pra cá, Eu imagino que deva ser a mesma coisa. Sim, sim, eu cheguei no hotel, eles avisaram que ia ter o evento, eu tô aguardando o horário. Mano, então, é o seguinte, eu recebi essa carta também, e vim pra cá pra... porque eu sou curioso, eu queria saber o que tava acontecendo. Eu sou curioso, muito bom. É, eu vou te contar, porque nós dois somos exilados, e eu acho que nós, como os anjos, estamos sofrendo risco de vida aí, talvez. Eu fui até Sligo, na tumba da rainha Maeva. Maeva. Ju, joga um teste longe. De percepção. O Jeff tá pedindo aí. Eu saí. Ah, tá bom, desculpa. Nossa, ele pediu várias vezes, eu nem vi, foi mal. Putz, cacá, pode continuar o rolê. Vou jogar. Segue o play. É, então, eu fui até a tumba da rainha Maeva. Porra, Maeva. Eu não tô entendendo. Você lembra dessa deusa etérea? Cara, não, porra. Mano, a gente entrou em guerra com ela e fomos nós que matamos ela. Guerra, sim. Então, a gente que matou ela. Foi eu na tumba matei, dela. Eu não lembro de quem. Bora. A gente foi na. Eu fui na tumba sozinho. Dessa rainha. E, cara, eu descobri que o túmulo dela foi sozinho. Sozinho. Que lado que você foi, Ju? Como assim? Olha o Jeff perguntando aí. No... Quando você sai do hotel, você vai pra que eu lado? Eu tô vendo aqui. Pode continuar aí, o Rony. E a tumba dela foi... não é proliferada. Ixi, esqueci o nome. Adulterada. Não, não era adulterada também. Profanada. Não seria nada. Violada. Profanada. Violada. E eu descobri que alguns humanos foram lá e foram eles que profanaram essa tumba. E levaram algumas armas que podem matar anjos. Essa reunião que nós estamos tendo agora, você sabe do que é? Mano, não sei. Eu só sei que é um congresso de ciência, porque o fê da puta lá da... O cara que me atendeu não sabe dar informação. Ela é recepcionista. Recepcionista não sabe dar informação. Ah, acho que você sabe bem sobre isso. Então, exato. Mano... É o seguinte, eu tô com um contato lá fora e a ideia é a gente gravar essa reunião com esse contato lá fora e mandar pra esse contato. E aí só nós dois corremos o risco de sofrer alguma coisa. Mas como você, cara, é um querubim, você tá pronto pra batalha sempre. Cara, só vambora, a espada tá guardada nas costas ali, vambora. Firmeza, deu horário... Me entrega o celular, por favor, pra eu deixar gravando. Cara, o meu Android, esse iPhone, não vai ter jeito. Você não, depois eu te devolvo o celular. Não é, dinheiro não é problema. Eu compro outro iPhone, cara. Não tem problema. Eu te dou um Xiaomi se você quiser depois. Muito melhor. Conseguiu me convencer. Vambora. Bora. Desceu pra reunião, então. Bora. Okay. Vocês dois são os últimos a chegarem na tal da reunião. Ah, peraí, eu mandei mensagem pra Ju. Ok, manda mensagem aí pra ela. Tamo indo. Sem o Aladia ver. Ô Ju, como é que você consegue um negócio desse? Ó o golpe, cara, sem o Aladia ver. Não tá certo isso. Tirou dois uns? Como? Eu tô aqui indignado de ver. Eu tirei dois uns, não foi nove? Foi 9? Não, 9 foi o total, mas você viu que o númerozinho tá vermelho? Significa que tirou 1 no dado. Tirou o pior resultado possível. Como assim? Como você conseguiu essa façanha? A história tá escrita, né? Você não imagina o quanto. Você não imagina o quanto. Mas assim... Eu vou morrer! Assim... Você tá andando no meio da rua. De boa. Se afastando, celularzinho na mão. E vai passando na meio daquela multidão, as pessoas vão esbarrando em você. Tá? E no momento que alguém esbarra em você, você sente um calafrio, um arrepio. Ju. Como se fosse uma energia negativa muito forte numa dessas pessoas nas quais você esbarrou. Eu conheço essa energia muito forte de algum lugar, é familiar? Não, mas você sabe que não é boa coisa. Assim, é muito rápido, você não consegue perceber direito, pegar detalhes. Você só sente, ai caramba, que energia ruim. Parece até que deu choque. Ai que susto. Ai que susto. Você sabe que é do mal. Meu Deus. Eu tinha falado pro safadinho que eu sabia me defender. Socorro. É, então. Só que essa energia se afasta de você. E vai em direção do hotel. Vai em direção ao quê? Do hotel. Ah, sabia! Sabia! Espera só um minutinho, gente. Vamos lá. Não, eu gosto do etílico mesmo. Essa energia maligna toca em você, te dá aquele choque e ela vai se afastando indo em direção do hotel. Enquanto isso, olhar, vocês... Eu consigo ver o que foi? Você olha assim, procura, mas tem uma multidão. Você foi pelo lado mais movimentado, você não consegue extinguir. Graças quem a Deus foi eu que... fui pro lado mais movimentado, né, Jefferson? Você me aprontou uma dessa, né? Ainda bem. Se fosse pro lado mais, menos movimentado, eu ia matar você. Com certeza. Bom, você olha multidão, você não consegue distinguir de onde que veio, assim, foi muito rápido e você tirou uma falha crítica na droga do teste de percepção, então não vou te dar detalhe nenhum. Duas vezes. Duas vezes. Bom, enquanto isso, primeiro a chegar na reunião, na tal reunião, Storm. Chega tal recepcionista lá de terno gravata. Em pezinho esticado, assim. Aí em seguida chega Eloel e Gabriele. E o recepcionista tá lá. Por fim, chegam o Safadim e o Aladiá. Quando vocês todos se reúnem ali... Safadim, você não tava ligando pra mim? Tava mandando mensagem pra você. Ah, é verdade. E tá mutado. Não tá mais. Quando vocês todos se reúnem ali no auditório, o recepcionista ele fala: sejam bem-vindos, já vai começar. Tá, eu me aproximo da Storm. Uhum. Ah, eu vou desfazer então o rolê de coisa minha aura lá. Ok. Eu vou aparecer na aura porque eu já percebi que tem mais gente parecida comigo. Uhum. Aí, Storm, suave. E aí, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Eu chego perto dela e falo, tá vendo o cara que tá falando com a gente? Tá bem na cabeça, não. Tá bom. Uhum. Chegou, que foi mesmo, mano, né? Foi um cara, o cara que tava seguindo a gente. Chegou. E adulterou a mente do cara aí, fez uns abracadabra, deu umas ervas de gato pra ele, não sou, mas não. Erva de gato, mano. Cara aí. Peraí que eu não entendi a última parte. Eu sim. Falei que adulterou o cara aí, então fica ligado, toma cuidado. Suave então, beleza. Depois que vocês falam isso, ele fala, bom, vai começar agora. E aí ele vira pra trás, assim, na televisão zona que tem no auditório, aperta um botão no controle e começa uma mensagem em vídeo. A mesma pessoa do DVD que vocês viram, tá? Falando. Finalmente vocês estão todos reunidos aqui. É um encontro que eu mesma duvidava que fosse ocorrer algum dia. 45 para tu. Me surpreendeu. Isso tenha de fato acontecido. Eu quero fazer uma ação enquanto ele tá falando, eu posso? Pode. Tá, eu vou cochichar pra minha irmã, né? Mano. Ok. Mano, me responde, mano. Oi. Você consegue hackear de onde tá vindo essa transmissão? Consigo. Tô com meu notebook aqui. Minha mochila. Aí eu vou lá pra... Consigo rastrear, Kev? Com a ajuda do... Joga um teste de ciência de dados aí. Tá. Peraí. Eu posso já usar junto o Gadget? E aí eu consigo ver se tem alguma se a transmissão pode estar vindo de algo místico. Tá, joga com vantagem o teste, então. Tá. Meu irmão, caralho, eu tenho que produzir. Esse chat okay, tá 21. Engraçado. Ok. Hackeou tudo. Gente, é bom ter uma irmã inteligente, né? Assim. Pelo menos no jogo, né? Não é uma transmissão. E vocês olham e veem que não tem nenhum DVD ali. É alguma forma de comunicação mágica. Isso tá vindo de outra dimensão. Então, como nós somos Elohim, a gente consegue identificar de onde tá vindo isso? Porque pelo que eu entendi, a gente é mais sensível a, tipo, perceber o tecido do que os outros anjos. Certo. Então, sei lá. Isso não tá vindo daí. Uhum. Não tá no isso hotel. Não, não tá vindo do hotel. Tá. Joga um teste de inteligência, você. De arcanismo. As duas? As duas. Tá. Todo mundo pode jogar, na verdade. Todo mundo que tá vendo isso. Pode jogar esse teste aí pra dar uma ajuda. Eu queria dizer que eu acho muito ridículo o arcanismo não vir direto pros anjos. Tipo, todo anjo deveria ter arcanismo, isso que eu acho. Tá, 15 mais... Ah, eu joguei com vantagem. Ignora, gente. Peraí, deixa eu mudar. É 15 mais o meu bônus de proficiência, né, Jeff? Isto. Ou não, ou é só 15? Não, porque como assim? Eu não tenho proficiência. Até com perícia, no caso. Deixa eu olhar aqui. Pera aí. 15? Onde você tá vendo 15? É que eu rolei meu dado, já tá aqui. Tá no caso em cima. Ah, tá. Do resultado. Não, se você clicou no arcanismo, ele já deu o resultado direto pra você. Já é o total ali. Ah, 18. 18, isso. O Marco, 7. Aham. Nossa. Esquece diga, isso aí, Elo. Jeff. Quem me chamou? Ju, mas diga. Pode perguntar se o cara quer oferecer uma proposta de emprego pra ele. Só vamos. Jeff. Diga, Ju. É, você tá vendo o que tá rolando em paralelo? Nem tá vendo. Tô vendo aqui. Deixa eu me atualizar, porque depois que eu fui lá ver a rolagem, subiu um monte de texto já novo. Interessante. Nossa, puta conversa. Caramba. Vou tentar seguir ele e apunhalá-lo pelas costas com a daga de anjo. Nossa. Caramba. Você vai seguir ele discretamente. Ele matar ele sozinho. Que legal. Sem matar ainda. Ok. Tudo bem. Deixa eu tô tentando comer se a Juliel, sabe? Se ela fizer o que eu quero, o cara é todo dela pra ela torturar depois. Ok, muito bem. Mas, diga. Então, eu decidi que eu vou seguir. Certo. Eu Perfeito. Tô dando, tipo, uma olhada, assim, em volta pra ver se eu percebo outras entidades. Eu posso interromper a ação assim, só pra ela não acontecer sem eu ter tempo de intervir? Pode. Pode sim. Eu jogo percepção? Joga. Dezesseis, tá. Ok. Você olha ao redor para ver se tem outras entidades próximas ali, mas não. Só essa indo em direção ao hotel. Tá? Enquanto você tá olhando ao redor, você vê um homem seguindo. Que sai correndo para dentro do hotel com tudo. E ele tá armado com um punhal. Ah, não. O homem tem essa aparência. Calma, espera um pouquinho, deixa eu achar de novo. Achei. Ele tem essa aparência aqui, ó. Ele tá armado com um punhal de lâmina toda ondulada. Ele saca esse punhal e sai correndo com tudo pra dentro do hotel. Eu saio correndo atrás dele. Ok. Boa. Enquanto isso, lá dentro, no auditório, vocês estão hackeando e olhando aquilo, certo? A Gabriele fica evidente para ela que essa transmissão, essa mensagem não está sendo originada dentro do hotel ali, que vem de algum outro lugar e você sabe que isso é místico de alguma forma. E aí quando você sussurra isso para Eloel, a Storm ouve e ela complementa para você. Televisão, tela, essa imagem tá meio difusa, não vem daqui. Talvez isso esteja vindo da dimensão dos espelhos. Tá, o que é a dimensão dos espelhos? É um plano dos espelhos. Ele é como se fosse um plano fechado que tem acesso em alguns espelhos, algumas telas, você consegue entrar e sair por elas. Virou Kamen Rider? Vira o quê? Não entendi. Ah, tipo Doutor Estranho, assim, dimensão espelhada? Ou não? É como se fosse uma dimensão paralela que você acessa por espelhos. É Kamen Rider. Ah, entendi. Não tá. Sabia que era Kamen Rider, mas é isso. É isso. Tá. Procura depois, Jeff, você vai concordar comigo. Ok. Certo? E aí vocês dizem isso, sussurram isso entre vocês ali. E a mensagem tá rolando lá na tela, né? Eu espero realmente que vocês cumpram a tarefa, que façam essa investigação, pois o destino de todos está atrelado a isso. É importantíssimo. Volto a afirmar. E para vocês terem uma noção de quão sério eu estou falando, preparem-se, pois já detectaram a presença de vocês e vocês vão ser atacados. E aí quando fala isso, a imagem some da tela e aí vocês veem um homem vestindo um manto amarronzado, avermelhado, entrando na sala com um punhal na mão e partindo pra cima de vocês. Logo atrás dele vem a Juliel tentando alcançá-lo, tentando impedi-lo de realizar o seu atentado. Vamos falar iniciativa. Tá, eu posso jogar neblina? Porque a neblina, ela fala que, tipo, eu crio um vapor ao redor de mim, numa área de 10 metros, meus adversários não vêm, mas certo. Eles têm desvantagem no teste de sabedoria, e eu posso... Os aliados a mim conseguem enxergar. Entendi. Primeiro de tudo, vocês vão todos jogar a iniciativa, pra gente ver quem que vai agir primeiro nessa cena, tá? Ah, tá. Eu agitada já. Não, Raul, relaxa. Relaxa. Como que é a iniciativa? Você vai na ficha e tem lá, no meião da ficha tem iniciativa. Opa. No meio. Ah, tá. Espera um minuto aí que caiu tudo aqui. Tá quase entrando a iniciativa. Relaxa. Primeira Ana, nossa. Oh! Eu acho, né? Alguém tem que tirar mais de 23. Eu posso usar a inspiração e jogar de novo? Na verdade, gente, não. Mas como você já estava ciente da presença dele, eu deixo você jogar com vantagem esse teste. Então joga mais uma vez e fica com o melhor resultado. O que tem que fazer? Beleza. Jogar a iniciativa, Elô. Tá. Tem alguém muito bravo aí. Peraí, que o meu volume tá abrindo. Ju, a gente precisa te ensinar a jogar dados urgentemente. Como é que é? Eu joguei. É só apertar em iniciativa? Isso, só clicar em cima da iniciativa que ele vai rolar. Por que eu tô em último? Não, calma que eu tô colocando aqui os valores ainda. Ah, tá. Aqui não. Depois eu vou ensinar vocês como é que faz pra entrar com isso em automático, mas vamos com calma na parte técnica da coisa. E o Marco vai rolando ainda. Muito 11. E agora eu vou rolar pro nosso amigo artista. Amigo? Não, não é o amigo. A gente tem tipo um tempo pra, vamos supor, ver o que vai fazer. Todo mundo vai falar agora. Peraí, Ana, desculpa que eu não consegui ouvir. Pronto. Repete, por favor. Tipo, tem um tempo assim pra gente ver o que, que a gente vai fazer, como se tivesse congelado a cena e a gente pensa o que fazer, ou tem que, tipo, já todo mundo ataca, tipo, e... Não, tem um tempo pra pensar. Funciona assim. Então, esquece. Funciona assim. Bom, você viu aí que você já vai ser a primeira a agir, né? Funciona assim. Os turnos, cada um vai agir no seu turno, tá? E os turnos, eles duram mais ou menos 6 segundos. Nesses 6 segundos, o que, que você pode fazer? Você pode fazer uma ação. O que, que envolve... Que tipo... O que são ações? Né? Ações são... você atacar, você usar uma divindade, você usar uma perícia, por exemplo. Isso são ações. Tá? Você pode fazer um movimento. E o movimento são 9 metros para todos vocês, tá? Então você pode se deslocar 9 metros também dentro da cena e ainda fazer sua ação. E dependendo de como tiver a situação, dos poderes que você tiver, você pode fazer uma ação bônus ainda, porque os seus poderes, eles tem alguns que são utilizados como ação bônus. Então dá pra fazer 3 coisas no seu turno aí, pelo menos, tá? E ainda dependendo da situação, dá pra usar uma reação em resposta à ação de outro personagem, tá? Tá. Então, hoje a gente não vai colocar muito miniaturas aqui, mas na próxima sessão eu já vou preparar aqui. E aí seria legal se vocês dessem uma pesquisada em imagens pra servir de avatar pros seus personagens, tá? E aí a gente coloca no tabuleiro bonitinho e a gente adiciona mais esse nível na próxima sessão. Ô Jefferson, onde tá essa iniciativa aí que eu não tô achando, olha? Clica na ficha e no meio dela, em cima. Beleza. Achou, hein? Ah, é. Foi. Muito bom. Deu bom. Deu bom. Joia. Ok. Vamos lá, então. Primeira. Storm, o que você pretende fazer? Nossa, deixa eu mutar o Daniel aqui. Ah, tem dois aqui por isso. Vamos lá então? Storm, você é a primeira a agir. Só diga. Uma dúvida aqui. Aham. Uhum. Pode falar. É, da minha filha, parece que tem umas coisas acrescentadas que eu não. Foi eu que coloquei. Tipo? As divindades. Eu sim, eu dei um... porque eu lembro que todas que eu coloquei os níveis. Eu dei uma completada nas fichas de vocês, colocando os poderes que todos os anjos possuem. Ah, muito obrigada. Tá. Eu passei, tu deu bom aqui, iniciativa, deu 18, tá valendo. Beleza. Nossa. Eu isso e Juliel, não lembro. Então, alguns poderes são comuns a todos os seres celestes, eu pus aí nas fichas de vocês. Deu uma organizada em quem tava com as divindades meio bagunçadas. Tá? Deu uma ajeitadinha aí, coloquei as armas já, corrigi defesa. Então as fichas de vocês estão bem completinhas agora, tá? Então vamos lá, Ana. Meu nome tá errado, como é que eu mudo? Só clicar lá em cima. Safadinho, hora a hora. Não tá certo? Não, então, mas aqui no Turn Orders... Tá escrito diferente. Não vai fazer diferença, mas... Aqui fui eu que escrevi. Ah, tá. Beleza. Depois eu edito aqui, fica tranquilo. Relaxa. Beleza, vamos lá. Ana, pensa aí o que você vai fazer. Qual que vai ser a ação da Storm? A cena é a seguinte, vocês estão dentro de um auditório. Estão todos próximos. Ali naquela parte de baixo do auditório que fica... Aquele corredor grande. Para a circulação das pessoas, tirar foto no final, sessão de autógrafos, essas coisas, tá? O recepcionista do hotel, ele tá um degrau acima de vocês, onde ficaria um palestrante, tá? Próximo do telão ali do monitor de TV. E entra nesse corredor embaixo ali, nessa passagem embaixo mais larga, entra pela lateral ali o agressor. Esse cara armado, encapuzado, armado com um punhal todo, todo ondulado, todo recurvado. E vocês notam assim, que pelo corpo dele ele tem símbolos profanos, tem ossos pendurados por todo o corpo. Tá? Vocês notam que esse cara ele deve ser algum tipo de bruxo, feiticeiro, alguma coisa assim. Ele já entra apontando o punhal pra vocês e partindo pra agressão. O que você faz? Não sei, acho que a primeira coisa eu vou colocar o meu corpo deslizante, porque isso diminui o dano pra mim, deixa a minha pele mais escorregadia, aí eu fico mais resistente ao ataque provocado por arma, água, fogo, enfim. Ele tá com uma arma, então... Ok. E aí eu tenho essa neblina que ela... aqui fala que pode conter vapor, tanto de água, poeira, fumaça ou gás, que cobre uma área esférica de até 10 metros de raio. Meus aliados podem ver, então eu permitiria a galera que tá ali ver. E os adversários têm vantagem no teste de sabedoria, não sei como é que significa isso, iniciativa e nos ataques à distância. Só que essa neblina dura um minuto. Certo. E aí depois eu preciso conjurar de novo. Ok. Beleza. Esse corpo deslizante consome só uma ação bônus. Tá? Pra ativar. A neblina, você vê na descrição aí, consome uma ação. Então você tá fazendo sua ação bônus ainda pode se mover se você quiser. Pra se afastar do agressor ou se aproximar dele, se você preferir. Entendeu? Então eu vou me afastar. Ok. Então... E aí você vai e se afasta dele, anda os 9 metros, fica o máximo possível distante dele e protegida pela neblina e pelo corpo deslizante ali, oculta dentro do vapor de água. Vocês veem então, a cena é a seguinte, entra o cara pra agredir vocês, rapidamente a Storm ela faz uma névoa de vapor d'água ao redor do corpo dela e se afasta ali do agressor, abrindo caminho para quem de fato é combatente poder encarar esse adversário. Certo. Depois da Storm, Aladia. O que você faz? Eu tô a certa distância dele, então eu uso o arco curto e miro uma flecha pro animal. Ok. Então faz sua jogada de ataque aí. Você vai clicar no arco curto que tá lá no... na sua ficha de personagem. Na seção de ataques ali. É no meio, onde aparece punhos, arco curto, espada longa. Você clica em cima do arco curto ali. Achou? Seria legal até eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês acham legal pra vocês entenderem? Eu acho que sim. Uhum. Só pra vocês entenderem como é que faz as jogadas aqui. Tá. Vou mostrar pra vocês aqui a ficha do Marco, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses são os ataques. Punhos, arco curto, espada longa, martelo de guerra, fogo alquímico. Esses são os ataques que ele tem, as armas que ele tem. Então ele jogou, ó. Clicou no arco curto, deu 15. E agora eu vou olhar a ficha do cultista. Diga. Não tem como dar um zoom aí? Tem. Melhorou, hein? Aham. Aí, ó. Tudo bem, valeu já. Nossa. O zoom foi lá já na estratosfera. Mas esse valor... Ah, rapaz. Ah, tá, entendi. Ele tá já vendo? Tá. Arco curto. Ele tem mais 9 pra acertar. E se ele acertar, causa um D6 mais 5 de dano. Vixe, Jefferson. É. Eu coloquei as armas, mas elas não têm essas informações aí. A cimitarra sua já tem. As outras ainda não, porque você colocou depois de eu editar a cimitarra, então. Ah, tá bom. Mas fica Entendi. Tranquila que eu coloco na hora que você for atacar, se você não for usar a cimitarra. Beleza. Tá, e agora eu vou olhar, só pra vocês entenderem, eu vou revelar a ficha desse carinha aqui. E aí eu me ferrei. Porque isso eu não vou mais recuperar essa ficha aí. Ah, consegui. Estamos aqui pra isso. E aí vou mostrar pra vocês aqui a ficha do cultista que tá atacando vocês. Ele tem, ó, classe de armadura 12. E o Marco tirou 15 no ataque. Se ele igualar ou superar a classe de armadura dele, então ele consegue acertar o cara. Então você acertou ele, Marco. Então você vai causar o dano. Pra causar o dano, tá vendo aqui, ó, tá escrito arco curto? Sim. Clica em cima ali que ele já vai rolar o dano. Vocês entenderam aí, gente? Acho que sim. Ah, não, mas tudo bem. Ele fez a jogada de ataque. Aí aqui no chat aparece o nome do ataque. Quando clica em cima do nome, tá vendo que ficou vermelho? Quando clica em cima do nome, ele rola o dano. Joga o dano aí, Marco. Ah, entendi. Foi. Pô, só 9? Só 9. Tô triste. Vai ficando triste aí. E aí eu vou computando os danos no nosso cultista amiguinho aqui. Deixa eu pegar uma miniatura qualquer aqui, pronto. Vou pegar o Miguxo aqui e vou marcando os danos dele aqui nessa ficha, 9. Viram aí? Depois quando vocês escolherem umas figuras pra usar de avatar, aí a gente vai colocar os pontos de vida aqui assim pra vocês irem controlando. Entendeu? Ah, depois você explica como é que faz isso. Eu já tenho, como que faz? Pra pôr. Na verdade é bem fácil, tem que ter uma miniatura e clicar aqui no balãozinho, ó. Mas dá pra vincular isso nos pontos de vida. Quando você clica aqui na engrenagem, ó, eu posso selecionar aqui o que eu quero colocar, ó. E se eu colocar aqui HP, ele põe os pontos de vida do meu bichinho. Tá vendo? Não, como é que coloca a miniatura aí? A miniatura é bem fácil, vai ter que achar uma imagem na internet e arrastar ela aqui pra essa tela. Ah, tá suave, então. Pode fazer por uma imagem já salva ou tem que ser direto da web? Não, tem que salvar no computador antes. Ah, tá. Então, 9 pontos de dano ele sofreu. Ok. Aladia, você tem ataque extra na sua ficha de personagem, então você pode desferir mais um ataque nele. Você faz 2 ataques por rodada. Guerreiro é isso daí. Kiruba. Jeff, deixa eu só entender. Ele tem total 95, é isso? Não. É que eu editei aqui, mas ele ficou errado. Não é 95, ó. Esse cara aqui, eu vou revelar pra vocês, ele tem 40 pontos de vida. Entendi. Não, é porque de qualquer forma aparece pra gente. Uhum. Vai, Marco, joga o outro ataque nele. Vai lá no arco curto de novo, na ficha, clica em cima. Deu 6! Não, isso aí você tá jogando dano. Tem que vir aqui, ó. Clicar aqui, ó, arco curto. Arco curto. Entendeu? Bom também. 12. 12 você acerta também, que aquela armadura dele é 12 que eu tinha falado pra vocês. Aí sim você clica aqui no chat, no arco curto, pra causar o dano. Vai lá. Tem que ser, o dado tem que ser maior ou igual a defesa dele. Isso. Ok, mais 8 de dano. Aí eu posso fazer assim, ó. Viram? Foi uma continha lá e ele executa. Ok. Sua ação foi ação de ataque. Disparou duas flechas certeiras no meio do peito dele. Ele dá aquela cambaleada pra frente com os disparos. Já dá uma gorgolejada de sangue, vomita sangue assim pela boca. Ele olha pra você com os olhos dele assim, como se estivesse hipnotizado. Aponta a adaga e vai com ela na sua direção. Quando ele aponta a adaga e vai com ela na sua direção, você vê que aquela adaga ela tem um brilho prateado. Ela é feita de ouro e calco, feita de platina branca. Angel Killer. Ok. Você vai se mover ou vai ficar parado? Eu vou ficar parado porque eu tenho... Cadê o que eu tenho? Peraí. Você tem uma espada muito boa aí. Que só funciona se estiver perto do cara. Eu tinha a espada, mas eu tinha um escudo aqui que sumiu. Tem um escudo também. Não, tá aqui o escudo. Ah, é verdade, eu não pus o bônus do escudo na sua classe de armadura, já ponho já. Tá o escudo aqui. Beleza. Escudo. Escudo dá mais 2 também. Ok. Aceito. Tá lá, sua armadura renovada. Eloel, sua vez. O que você tá, faz? Tá, várias perguntas, várias dúvidas. Diga. É, eu gasto uma ação bônus por pegar meu arco, pegar minha pistola ou qualquer coisa assim? Não. Não. Na verdade, você tá fazendo uma interação com um objeto qualquer. Você pode fazer uma interação com um objeto por rodada. Tá. Não gasta nenhuma Beleza. Ação pra fazer. Então eu vou usar minha ação bônus. Aí tu confere, Jeff, se você puder, porque eu não anotei isso. Claro. Pra usar chumbo grosso. E pode ser ação bônus, no caso. Tem resíduo na vacina, que mora. Chumbo grosso. Para ativar a habilidade chumbo grosso. Para ativar o quê? A habilidade, a divindade chumbo grosso. Ah, chumbo grosso. Vou ligar o som aqui que eu vou atender você. Ok. Chumbo grosso. Nossa, quem tá quebrando tudo aí? Marco, sempre. Ah, é ação bônus, sim. Isso, ação bônus. Perfeito. Ah, e aí a partir do terceiro ciclo, né, é a crítico é 18, né? Ah, sim. No caso, o chumbo grosso é. Tá, então aí eu vou ativar essa habilidade, pegar meu arco. Uhum. E aí eu aperto aonde, Jeff, em ataque? É que eu não consegui ver porque uma pessoa tava travada na hora. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Cadê Eloel? Você não desbloqueou dois. Então você vem aqui, ó. Arco. E clica aqui tá, em cima. Tá, clica nele. Tá. Isso. Tem que tirar 12 ou mais no total. Tá. Tirei quanto? 16. Aí acerta tá, ele. Então. E aí você clica aqui no nome do ataque no chat. E aí vai rolar o dano. Nome do ataque no chat? Isso, tá vendo aqui no chat o arco adaptável? Fica em ah, vermelho. Clica tá, em cima. Tá. Meu mouse travou, só um momento. Eu juro que eu vou... Tranquilo. Eu juro que eu consigo, gente. Hoje, ainda. Relaxa, essa cena é pra vocês aprenderem como é que funciona a mecânica da coisa. Depois eu vou bater doído em vocês. Mas tá, Jeff, hoje. Aí nesse caso, eu vou jogar isso mais 3D8, né? Não, você vai clicar aqui, ele já vai rolar direto. E sim, com por causa 3D8. Do chumbo grosso. Então é isso mais 3D8. É isso, exato. Tá, joguei isso. 14 de 14. Dano. O chumbo mais grosso, 3D8. Ó, você vem aqui. Ô, caramba. Vem aqui, ó. D8, uhum. Tá vendo? Então você clica no 3. Aqui ele vai jogar 3D8 já de cara. Estão acompanhando aí, gente? Tem dúvidas? Sim. Ah. Deu 27. 27. Muito bom. Muito apelão. Muito apelão. Ok. Matei, morreu. 44. 44. Não. Ai, gente, nossa, não matou. Eu cheguei perto. Ah, não matou? Ah, não? Não matou, não matou. Por que não? Ele vai evoluir, gente. Pokémons evoluem. Pokémons evoluem. Como é que rolou isso? O que acontece é o seguinte: Eloé, você dispara a flecha nele. A flecha vai certeira no meio do peito dele, tá? Só que quando ele vê a flecha ainda na direção do peito dele, ele se esquiva assim, de lado com o corpo, e a flecha ela pega só de raspão. Esse dano aqui ele reduz pela metade. Gastei a reação dele, então ele tinha tomado 27, né? Então é 13. Então ele tá com 30 de dano. Ele gastou a reação dele pra usar uma habilidade que ele tem pra dar uma esquiva. Tá, Jeff, só pra tomar noção, onde que a gente tá? Dentro de um auditório. Tá, sim. Mas ele tá longe da televisão, então. Tá longe da televisão. A televisão tá no meio do auditório. O auditório ele tem 12 metros de largura. Vocês estavam ali mais ou menos no meio. E ele tá na entrada, ou seja, ele tá a 6 metros da televisão. Então eu tô dentro da área de alcance dele? Não, né? Não. A área de alcance dele é só 1,5 metros. A menos que ele faça alguma magia, algum ataque à distância, entendeu? Tá, então eu não vou tomar ataque de oportunidade. Não. Caso vai se mover ou vai ficar parada? Tá, eu vou me mover pra perto da televisão, então. Vou ir pra mais perto da televisão. Ok, você sobe os degraus e fica lá no alto. A espada dele só acerta se tiver uma elo de distância? Amor, estão voando minha altura aqui. Eu não podia perder essa. Estão voando minha altura aqui. É uma pedra meio engraçada. É porque o cara tá ele só acerta a gente se tiver 1,5 metros de distância. E falaram 1 metro de distância. Achei meio engraçado. Ah, cara, você tá de combinado com eles. Desculpa, gente. Ai, que engraçado. Ok. Vez do safadinho. Tá. Eu quero me proteger, então eu vou jogar provocar medo nele. Certo, boa. Muito boa. Deixa eu ver, acho que você gasta a sua ação inteira pra fazer isso. Vamos confirmar, provocar medo. Mas é de raça esse. Sim. Mesmo assim, pode gastar? Sim. Então, ele diz aqui que eu posso usar uma quantidade de vezes igual ao modificador de carisma. É, mas ele não fala que tipo de ação que consome. Então vamos considerar que é uma ação bônus. Tá. Aí você que joga o dado, né? Ou sou eu? Sim, sou eu. Tá. Vou jogar então pra ele um teste de sabedoria. E aí eu venho aqui, ó. Teste de resistência de sabedoria, que ele tem mais 4. Oh, caramba, por que eu tô jogando com vantagem? Não é por... Mas incrível, os dois dados deu o mesmo resultado? Nossa. Fascinante, ok, deu 16 meu teste. Aí a dificuldade, ó, é 8 mais o bônus de proficiência mais o seu bônus de carisma. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Cadê sua ficha? 8, que é fixo, mais bônus de proficiência, que é 4, dá 12, mais seu bônus de carisma. 12 com 3, 15. Puts. Entendeu? Ou seja, por um, ele resistiu ao seu medo e não tá recuando com medo de você. E ele continua lá, disposto a trucidar vocês. Isso foi sua ação bônus. Você ainda tem direito a uma ação e a se mover. O que você faz? Como é que é o tecido desse lugar? Grosso pra caramba. Porra, se eu fosse jogar serpentes do abismo, quanto eu deveria tirar? Serpentes do abismo. Ninguém usou desatino, né? Eu posso usar como uma reação? Se eu não puder, aí tudo não, bem. Como reação, não. Ah, tudo bem, não. Só ação bônus, tá? É. Abalo alto, só conjurados inverte santuários ou áreas de tecido delgado. O tecido aí é grosso. Estão no centro urbano. Eu acho que não vai rolar. É grau de abalo alto, serpentes e o abismo? Grau de abalo alto. Você não consegue conjurar as serpentes do abismo aí. Tá. Só os poderes que tem grau de abalo baixo vocês vão conseguir fazer. Porra, não tenho poder disso. Caralho. Eu posso jogar provocar medo nele de novo? Não. Nem na próxima rodada? Eu acho que ele fica imune 24 horas. É isso. Deixa eu checar. Caralho. Errou! Como diria o filósofo Faustão, errou! Ah, para utilizá-la novamente, você tem que esperar o próximo nascer do sol. Quando todas suas energias são recarregadas. Então nem adianta ver se... Então, ele, mas ele fala que eu posso usar... É mais uma vez, né? Por dia, tá certo. Tá, no próximo turno você pode tentar novamente, porque aqui não fala. Tem tá. Restrição se a pessoa fica imune. Eu não faz sentido uso imune. Transferência espiritual nele. O louco? Esse pau no cu aí. O louco? Serão assim na cara dura? Alguém pode morrer. Eu não tenho mais poder, velho. Certo. Vocês estão descontando os pontos de aura de vocês aí? Tá, dificuldade é 15, é com o seu bônus de carisma de novo. E eu tenho que rolar um outro teste de sabedoria pra ele, vamos lá. E eu vou passar de novo. Opa, agora deu ruim. Agora deu 13, a dificuldade é 15, ele falhou. Então você remove o espírito do corpo dele e faz o quê? Mano, tem algum objeto nesse... Tem tipo um esqueleto de plástico. Esqueleto de plástico não. Auditório. Mas tem televisão, tem cadeiras. Tem projetor. Tem controle remoto. Tem mesa. Mano, eu vou colocar numa cadeira. E vou falar, se você não contar, eu sento em você. Ai, que engraçado, mano. Ok. Joia. É, não tem o que ele fazer mais depois dessa. Esse poder é roubado demais. Bom, vocês enxergam o plano astral. E aí vocês veem o Hashmalin, o Safadin, ele esticando a mão na direção do humano que tá agredindo vocês, tentando atacar vocês. E antes que ele consiga desferir um ataque sequer, ele puxa a mão pro alto assim. Vocês veem a alma dele sendo arrancada do corpo. O corpo despenca no chão, desfalece, cai num estado de coma. E aí ele aponta a mão pra uma cadeira, jogando a alma dentro da cadeira ali. E a alma fica na cadeira. Caramba! É. E aí? E agora? Você ameaça ele, se você não contar. Eu sento em você, mas se não contar, o quê? Eu tenho persuasão alta aqui. Vai que funciona. Boa, vai interrogar esse cara, esse maluco aí, velho. Que da hora. Aí, Ju, sua hora de brilhar. A minha hora de brilhar. Eu tô esperando por isso, cara. Ok, minha gente. O corpo dele desfalece, cai num estado de coma. E o espírito dele fica à mercê de vocês, instalado naquela cadeira, pra vocês fazerem o que vocês pretenderem, o que vocês bem entenderem. A cadeira fala. Não, a cadeira não fala. O corpo dele tá tipo... Não tem como ser usado mais? O corpo tá num estado de coma. Se vocês devolverem o espírito pro corpo, o corpo volta a funcionar. Caso vocês não façam isso, o corpo morre. Porque não vai se alimentar e tudo mais. Se a gente quebrar a cadeira, o que acontece? Se o quê? Se a gente quebrar a cadeira. Ah! Anda lá! Vai quebrar a cadeira do hotel. Informação super pertinente. Eles já quebraram todos os nossos sonhos. Okay. Como que a gente se comunica com ele? Ele estando na cadeira. Se a cadeira não fala. Ah, uma moeda também não fala, mas o sapadinho tem coisa de fazer a moeda falar. Não, tem a alma do negócio tá lá. A gente, como anjo, consegue ver o planetério, que é onde ficam as almas. E aí a gente pode trocar uma ideia. Pra onde agora? Gente. Se quebrar a cadeira, o que acontece? Cada farpa se quebrar a cadeira. Se quebrar a cadeira, vocês vão se destruir completamente a cadeira. Vai liberar a alma dele. E aí, se o corpo estiver vivo, ele pode voltar pro corpo. Se o corpo não estiver mais vivo, aí ele vai virar brinquedo de Rashomon ou de capeta lá no inferno. Já que esse cara com essa daga ela não tem a mínima condição de ir pro terceiro céu direto. Diga, Elô. Jeff, beleza. Enquanto eles estão aí se matando, se vai destruir cadeira, não vai destruir cadeira, sei lá o que, cara. Eu vou chegar perto da televisão e checar se ela é uma abertura pro mundo dos espelhos lá. Eu abro meus presentes no Pokémon GO. Ah, sim. É isso. Ele abriu os presentes do Pokémon GO, amigo. A alta também. Gente, é o deles, no fundo, pedindo para as pessoas abrirem presentes de Pokémon GO. É isso. Mas o que você falou? O que você falou? Eu disse que eu vou investigar se a televisão é um espelho pro mundo dos espelhos. Se ela, tipo, se eu consigo entrar pela televisão no mundo dos espelhos. Tá, entendi. Sim, é ou sim, eu tenho que rolar dados. Faz um teste de misticismo e de arcanismo. Cara, eu achei que você tava falando na vida real, saca? No meio do jogo. Não, gente, assim, eu não consigo entrar numa televisão. Arcanismo, Jeff? Uhum. Tá, vamos ver. 20. Pô. Olha! Oh. 20 natural, 23. A menina. Não. Azul. Azul total. Não é. A televisão não é uma porta de entrada para o plano dos espelhos. A menos que você conheça algum feitiço que permita que ela se torne temporariamente uma janela para o plano dos espelhos, a televisão não serve para nada a não ser para ver Netflix. E aí, gente, que mais? Tá. A cadeira, ela não fala. Nossa. Tá? Mas se vocês tiverem algum poder telepático para se comunicar com o espírito, vocês podem fazer. E imagina o seguinte, a cadeira agora tá possuída. É como se tivesse um poltergeist ali. Então vocês podem se comunicar com essa cadeira, pedindo para ela responder sim ou não, e ela mexendo um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. A gente sabe se a alma é o mesmo bruxo que a gente estava procurando e que estava fazendo sacrifícios? Por que você não averigua? Caiu um cara de capuz na cabeça. Olha lá. Eu vou lá ver. Ok. Ô, Jeff. Diga. Mas todos os anjos não podem ver o plano astral e conversar com os espíritos? Pode, tipo, mas ao natural? Se o espírito tá preso na cadeira, eu acho que não rola, né? Devia ter posto ele em outra coisa. Eu mandei um martelo de guerra na cadeira, ele não fez nada nela. Você deu uma martelada na cadeira? Por quê? Por quê? Ok. Arrebentou a cadeira, não? Então. Vai voltar pro cara, mano. Aí não vai ter que iniciar a batalha. Eu achei que era uma vez de Elô jogar, não entendi. O que tá acontecendo? Cara, mas agora então não tem cadeira? Ele anunciou isso? Marco! Marco tá. Não, como é que você chama esse seu nome? Ok, ok. Vamos lá, vocês estão tentando decidir o que vocês fazem. E aí, subitamente, o querubim saca seu martelo de guerra. E aí o Aladia vai na direção da cadeira com o martelo erguido pra dar uma porrada. É guerra, cara. Eu gosto disso. Eu grito para, eu corro com mais. Eu tenho que, eu tenho que segurar ele também. Vocês vão tentar impedi-lo? Aham. Okay, eu tenho um chicote, eu não posso usar o chicote pra tipo, catar a mão dele? Pode, nossa, pode dá tentar. Dá na costa dele, não que não quê. Dá na costa, dá na panturrilha pra cair já de cara no chão. Fala, mano, você tá louco, irmão? Tá, vocês que estão tentando impedir ele e ele vão jogar a iniciativa entre vocês então. E vamos ver quem que age primeiro. Pra ver se ele consegue dar uma marretada antes de vocês impedi-lo. Tá, no caso é eu e a Ana. Isto. Joga iniciativa. História. Marco, joga iniciativa também. Ó, 20, foi boa. Ixi, nossa, Ana foi. Agora que era pra ir, não vai. Marco, joga iniciativa. Ai, não posso jogar de novo? Não. Marco, tá. Você tá entre nós? Rola essa iniciativa aí. Que suspense. Quer que eu rolo daqui? Alô, alô, Marciano? Agora foi. Boa. 13, ok. Ah. Gabriele, o que você faz para impedi-lo? O que significasse, eu teria que armar ele, né? Eu teria que, tipo, armar ele pra depois a pessoa passar. O rifle? Não, o kit de caça. Ah, eu tenho um kit, eu entendi, rifle de caça, nossa, que viagem. É, teria que preparar uma armadilha, é uma coisa que demora minutos. Tá, então eu tento... Só, tipo, segura ele, né? Tipo, correr atrás dele, segura ele. Segura ele. Tá. Você aí vai jogar... fazer uma ação já? Você vai jogar um teste de atletismo. E o Marco vai jogar um teste ou de atletismo ou de acrobacia. Aquilo que ele achar melhor. Isso tá nas perícias na ficha. Querem que eu mostre aqui na ficha? O que vocês acham aí? Eu já achei. Já acho, já rolou 15. Marco, você rola... Ah, é isso, atletismo que é... Você tem... Ixi. Que ódio. Tá merda. Ixi. O que que acontece? Você vai tentar... Desculpa, Gabi. Você vai tentar agarrar ele com toda a sua força. Mas ele é muito mais forte, ele se desvencilha de você e desce a marretada no, na cadeira. Mas eu não posso usar o sorte grande, a divindade? Não. Ah, peraí. Sorte grande até pode. Vamos ver que tipo de ação que ela gasta. Eu acho que é só uma reação. Sorte grande. Tempo de lançamento, ver descrição. 3 pontos de aura. É. Não consome ação. É como se fosse... Nem reação não consome. Então você pode gastar 3 pontos de aura. Cadê? Eu não sei se é bom que ele acerte a cadeira ou não acerte. Pra negar um acerto específico. Medo. Ah, não. Aí é pra negar acerto. Não pra cancelar os... a escapada dele. Não vai funcionar. Sorte grande? Sorte grande. É só quando você for atingida. Você consegue distorcer a realidade. É porque você distorce a realidade, né? A coisa do negócio é só um exemplo. É tipo, por exemplo, quando... Não. É em termos práticos, você pode gastar 3 pontos de aura pra negar um acerto específico. No caso, ele acertar a cadeira. Pode ser. Aí pode ser. Aí você pode burlar pra ele errar a cadeira no primeiro golpe dele. Tá, que eu faço? Não é possível. Pera, tem dois? Gasta 3 pontos de aura. Porra, ele é querubim, velho. Pode tentar 2 vezes, filho da puta. É, ele tem 2 ataques. Eu mexo em alguma coisa? Não, mas pra que ele estragar a cadeira? Pra que filho da puta aí no rolê, cara? Pra que isso? Oi. Na ficha, né? Isso, 15, reduz 3 pontos de aura lá. 12. Isso. Tá. Não do máximo, do atual, tá? O máximo vocês nunca mexem. Uhum. Né? A não ser que eu diga. Ok, primeiro ataque ele erra. Aí vem o segundo ataque. Sua ação você já gastou, não pode agarrar de novo. Mas pode gastar 3 pontos de aura no momento, porque não consome ação, pra impedir ele de acertar o segundo ataque se quiser, se tiver ponto de aura ainda. Eu vai quero. Querer fazer ou não? Vou. Ok. 3 pontos de aura. Ele desfere o segundo ataque e bum! Dá 2 ataques no chão. Você distorce a realidade ao redor da cadeira ali. Aí a martelada dele, que é certeira em cima da cadeira, né? Ela desvia, como se tivesse uma bolha ao redor ali. Aí desvia e bate os 2 ataques no chão. Tá. É isso, contra a minha ação. Por fim, quando, a Storm pode agir. Posso fazer uma coisa? Posso? Oi? Não sei. O quê? Posso falar? Pode. Não posso, não sei. Quando isso acontece, eu falo, querubins. Nunca foi o trabalho deles pensar mesmo. Que engraçado. Tá, ô Marco. Pra que isso, Elô? Ô Marco. Então assim. Você desfere os 2 ataques na cadeira. Só que a Gabriele desvia a mão do Aladiar e ele erra e acerta o chão. A Mas sua só ação foi. Segundo ataque ainda. Não, os 2 ataques. Já foi, usei 2 ataques. Ela já gastou o ponto de aura aqui pra fazer. Porque esse poder ela pode usar quantas vezes ela quiser. Por rodada, mas o ataque extra é meu. Sim. Mas você já rolou um ataque extra. Sim, pode distorcer a realidade do seu ataque. 6 vezes, porque é a quantidade de vezes que ela pode ir tendo o terceiro ciclo. Os 2 ataques ela impede. Aí eu pergunto, você ainda tem movimento, tem deslocamento pra fazer. Você vai se mover? Você tá corpo a corpo com a cadeira, você vai se mover ou vai permanecer ali? Marcos, você tá mutado. Eu vou me mover. Pra onde? pra cima da cadeira. Pro lado dela. Ok. Então tá do lado da cadeira. Pergunta, você vai continuar tentando acertar ela ou vai desistir? Ou você desencana? Desisto por enquanto. Por enquanto? Tá. Por enquanto. Então nem precisa executar a ação da Storm. Porque aí o Aladjai, ele vai pro lado da cadeira e aí ele abaixa o martelo, demonstrando que ele não tem mais a intenção de destruí-la. Amigos, por enquanto. Amiguinho, amiguinho. Bom, gente. Seguinte. Seguinte. São 11 horas. Vocês querem parar por hoje? Ah. Como que vocês estão, gente? Como é que vocês estão? Pode ser que amanhã tenha que acordar cedo. É, se vocês quiserem mais uma meia horinha, dá também. Senão a gente para por aqui. Para num ponto bom que vocês tenham um refém até. Eu tô alcoolizado, pra mim tanto faz se vai continuar ou não. Vamos. Ah, vamos continuar o copo. A gente continua o jogo, mas. Não vou dar nenhuma opinião. Como é que é? Ô, Alan, você tá na área ainda? Tô. É que pra mim tá travado aqui. Ah, tá. Ah, se pá, minha conexão tá ficando ruim por algum motivo. É, não, tá geral isso. Miga Gabs, o que você falou? Que se continuar o jogo, mas, pô, se tiver gente que vai, que nem no caso da Ju, acordar cedo, a gente. Acho melhor parar. É, eu vou falar é assim: se vocês quiserem parar, por mim tudo bem, mas se vocês quiserem jogar mais meia hora, por mim tudo bem também. É assim que eu tô no momento. Eu tô assim também. Vocês que sabem, parado meia hora ou vambora? Todo mundo tá indiferente, só eu que tô meio assim, tipo, ah... Ah, ninguém vai te julgar se você quiser parar. Relaxa, é, assim, você tem que comer isso, tá suave. Sem problema nenhum. Ah, mano, tipo assim, ô Jeff, você pra história. Agora é uma boa hora pra parar? Um momento bom de parar, porque teve uma pequena cena de combate, encerrou, e teve um desfecho essa cena, né, porque... Vocês venceram e tem um refém pra vocês interrogarem. Ah, gente. Então vambora, amanhã, quinta-feira que vem, nós continuamos. Top. Fechou, então. Maravilha. Nossa, tô falando muito top, gente. Tem que parar com isso. Então, beleza. Jeff, sério, você já viu Shadowhunters? Já vi o primeiro filme, mas eu nunca vi a série. Não, sem série, sem a série não conta, é muito sensato. É tudo muito ruim, os livros são melhores. Sim, é porque, sabe a coisa que você falou de achar as armas? Aham. Uh-huh. Tipo, eles têm um rolê assim, porque os Shadowhunters, eles são Nephilims, eles são filhos de... Eles têm sangue de anjo. E sim, aí sim. Eles conseguem encontrar armas de matar demônio em qualquer lugar religioso. Pode ser uma igreja, uma sinagoga... Qualquer coisa assim. Aí eu fiquei, uau. Nada dá pra ser pior do que a série. Beberam da mesma fonte a série ou o Eduardo Spor, eu imagino. Bom, enfim. Vocês sabem agora que tem seres humanos desejando matar anjos e eles estão armados com platina branca. Ou seja, eles podem matar vocês de verdade. E vai doer esses negócios aí. Eita. Tipo, os caras furam a arma deles, consegue atingir a gente, é isso? Isso, consegue não atingir. Não que uma facada morreu. Não, não, não. Umas duas. Mas só o dano, né? Brincadeira. Você vai falar, você vai dar um spoiler do dano? Não. Eu vou deixar vocês cura, esperarem na hora. Beleza, aqui ó, ativou. Quem tiver escudo vai pra linha de frente, galera. Querubim! Foi o Marco aí, ó, que ataca primeiro e pergunta depois. É, que destruir as cadeiras tudo. Eu acredito, Querubim. Estamos aqui pra isso. Não é a função deles. O cara é um transgressor, velho. Quis roubar meu celular, quebrar a cadeira do hotel. Não, meu guerreiro. Vambora. Esse querubim tá do mal. Bom, semana que vem, então, nos juntamos novamente. E aí vocês vão investigar e descobrir quem que tá por trás disso. Quem que tá tentando matar anjo e tá reunindo recursos pra isso. Semana que vem eu não garanto, depende da Operação Natal lá, eu não sei, é pra ser uma vez por mês, mas depende, pode ser que for 15 dias, mas eu tô na área. Tá joia, maravilha. É, a gente vai manter esse horário da quinta por enquanto, que é o horário que acabou dando certo pra todo mundo, pelo menos no início, né? Depois, conforme foram andando as coisas, se vocês quiserem, a gente pode até estudar um outro dia horário, tá? Que fica melhor pra todo mundo. Tá bem. Beleza então, minha gente? Beleza então. Joia. Depois procurem um avatarzinho bonitinho pra gente colocar no tabuleirinho e vocês brincarem com isso também. Tem treina pra se divertir. E vamos colocando coisinhas aos poucos. Não, mas não resolva. Ok. Beleza. Ai, gente, nessas horas que eu queria saber fazer arte. Só isso mesmo. É, eu também. Porque se você quer uma coisa muito específica, assim. Tipo, sim. Nossa. É. Eu queria saber fazer bonitinho. Eu também. Será que a gente não consegue encontrar um app? Fazer, tipo, avatares de RPG? Amiga, uma ideia. Tem. Vou dar uma procurada. Tem um que se chama Hero Forge. Eu acho que é Hero Forge, se não me engano. Hero Forge. Ah, é mesmo, já achei aqui. Vou mandar, peraí. Olha aí. Isso que é bibliotecária. É que eu tô empolgadinha, entendeu? Tá nem mais linda. Isso é legal, que é tipo montar um bonequinho. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Nossa, ah, gente, você o Hero Forge é em 3D, inclusive. Eu tô no meu computador, mas é, deve ser ótimo. Hero Forge nem eu quero 3D, uma inclusive. Assim, de uma aula de química também. E tem uns outros que você põe no computador, tudo. Eu vou lembrar o nome, depois eu mando pra vocês. Que é tipo montar o avatar no Pokémon GO, sabe? Você pega o esqueletinho, aí você vai botando roupinha daqui, dali, armadura, coisinha na mão. É bem simplesinho, bem divertido. Entendi. Beleza? Gente, eu tô mutada. Não, tá não. Coisinha na mão é muito bom. Bom, gente, nos vemos semana que vem novamente, então. Se nada mudar até lá. Tchau, tchau, gente. Então, olá pra galera aí. Dúvidas, vocês vão me perguntando na semana aí, a gente vai se falando. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.